cabra Itapira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, pro Duga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de Esser, construindo com valor. Também em nome de nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. No ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Ah, e aí, boa tarde, Domênico Gato. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, seu Beto? Tudo certo, você? Por que boa tarde? Sem internet, sem porra nenhuma. Como sem boa internet? Tarde? Como você tem internet, sim. Estamos sem internet. O Argel é um escravo das redes sociais. Hoje, é dia, hoje também é Racha Xana? É. Hoje é. Não foi ontem? Hoje olha, pra mim é racha. Pra mim é rachachana todo dia, meu irmão. Eu gosto. Eu acho que. Não. É o que for, é o dia do perdão. Eu hoje. Acho que ontem foi rachachana e hoje é emenda chana. Hoje é o Yom Kippur, não, hoje, o jogo do Palmeiras. Hoje é rachachana. Ô, lindinha, você chegou cedo hoje, hein? É, você falou a palavra mágica. Ah, é? Rachachana. Escuta, onde tá o seu. Onde... Para de roncar. Onde tá o seu príncipe encantado? Tá cansado. Você cansou um homem? Não falei nada. Você cansou não um homem? Não falei nada. Ele brincou com você essa noite? Eu tô sentado na porra da madeira. Olha, isso ele não faz. Aê, olha com quem você tá mexendo, Domênico. É, não sei, não foi eu que falei. Olha, mas... Domênico. Não fui eu, mas não fui eu, não fui eu. Ai, Domênico. Ô, seu Bento, tudo tranquilo? Espera um pouquinho. Tudo tranquilo, deixa eu mudar um negócio. Pode mudar à vontade. Que é isso, seu Bento? Vou chavear aqui. Pode chavear aí. Chavear pro 3G. A internet voltou? Você tá pensando... Não, por isso que eu chaveei aqui, mano. Acabei 3G, de reclamar, aqui. Mano. O senhor tá pensando aqui. Em... Aqui qual faz, a delineação que primeiro? Que fase nossa. Tá, com quem joga 7h30. Ah, então é com nós. Tá com nós. What the fuck now, Palmeiras! Começa com nós. Camisa verde bonita, hein? Nós aqui, ó. Quem, vovó? Espero... 19h30? Espero que o senhor... Espero que o senhor, seu Bento, esteja satisfeito com o trabalho realizado. Cara, eu tenho gostado, assim. Muito obrigado. Essa hora da boa noite e boa tarde, hein? Boa tarde. Então, boa tarde. A partir passou das 18, seis, ainda noite. É boa tarde. A partir das 18... É porque eu durmo às 9, essa hora já pra mim é tarde. Tá. Olha aqui, ó. E aí, dorme tarde quando a senhora não tá com um macho do lado. Senhora, porra. O mano tá no veneno com você, aí, o mano tá na maldade. O mano é o Tevez e quer quebrar a senhora no meio. Mas não é. Eu gosto da vó, mano. É que eu acho que ela tem algumas atitudes que são incompatíveis com a idade. Por exemplo, ela vai no Marrakech. Você acha legal? Não acho com a idade. Marrakech? O que é isso? É tênis? Marrakech? É. É casa árabe. Que é casa árabe. Swing é pagode, essas coisas. Tá bom. Swing jogou no Corinthians, não jogou um jogador? Gosta, swing. Você gosta de swing? Vocês gostam? É? Eu não. Não. Quero saber do Palmeiras, quero saber de swing. Mas quando era solteiro, eu gostava. Legal, é legal. Quando era solteiro, eu levava uma prima. Vamos lá. O Zé Roberto foi vetado aí de última hora. Né? Não, não, não, joga, não, não joga. Bate no peito e fala, o Egídio vai jogar, que desespero. Vai jogar aqui hoje, vamos à escalação. O que aconteceu com o Egídio, hein? O Egídio tava jogando muito no começo do campeonato. Tava, mas deu uma caída. Deu uma caída. Sabe o que aconteceu? É. A falta do Gabriel, viu? Não, hoje vai jogar bem. Tem que cobrir aí. Hoje vai jogar. Quando eu dizia isso aqui, vocês me apedrejavam, vovó, a senhora tem toda a razão. Para. O Palmeiras agora caiu porque o Gabriel não joga. Não, para. E só voltou a melhorar porque arrumou um volante com a mesma característica. A pergunta foi o Elvídio. É, o Egídio. Olha, vamos lá. Mas tudo o Portugal fala que é o Gabriel. Eu acho. Por opinião do carro do Paulo Nobre, ele falou que o Gabriel não tá jogando. Isso aqui, ó, o Praz vai pro gol hoje. Praz, sensacional. Lucas. Muito, tá muito bem no Jackson, time. Tá. Bom, muito bom. Jackson. O Jackson é um pisadinha. Precisa parar de entregar, hein, Jackson. Era bom, deu uma caída aí. Quer dizer que a defesa é Jackson Delivery? Olha, chuta olha lá, pra frente, hein? Né, Jojo? É, para de tocar a bolinha. Chuta pra, pro bar. Pega marca os caras de costas e fala a bola aí. É, chuta pra onde tá virado. Vitor Hugo. Menos pro gol nosso. O resto chuta pra qualquer lado. Quem Vitor mais? Vitor Hugo. Esse é bom. Esse é bom. E o Egídio, velho. Egídio vai pro jogo. O Egídio tava bem. Piorou, voltou a jogar bem e piorou. Mas vai dar dois passes pra gol hoje. Vai dar dois passes hoje. Vai. Confirmado aqui. Tomara. Na cabeça de era, teremos Amarar. Amarar. É. Teremos Marouca. Robinho. Aí o ataque. Hoje vem com o. Vai jogar o Amaral mesmo, ou jogar. É? É. Porque o Thiago Santos não pode jogar, né? É. Então vem o ataque, vem com o Dudu, Gabriel Jesus e Barco. Bom ataque. Ah, mas eu aí senti já você é sacanagem animado. Com o Rafael Siqueira, que tá jogando o jogo. Quem? Rafael Marques. É, tem, o Dudu tem que ficar no banco. Tá, é, vai tirar joga, o cara que tá bem. Mas ele volta e joga pro São Paulo. Não, não é. Nós temos muito jogador, nós temos uma porrada. Então tá bom. Tá? É nóis. Tá bom, seu Bento. Beleza? Tranquilo. É hoje às 19 horas e 30 minutos. E vai ter bolinha. Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Adivinha quem chegou. Ih, velho. É, o negócio aí tá feio mesmo. Chegou seu amado. Hoje ele tá. Hoje ela tá. Mas, ô, nossa. Bento, fale de outra guerra, só pra me colocar o hino e sair deste local e ir pra outro local pro Soma Cegar. Outro, mas não faz sua bala. Outro 19h30. Outro quem joga 19h30? Ô, Sombra, cuidado que hoje tá com calor, hein, velho. Olha, tá com calor na bacurinha. Hoje. Ela tá com calor, velho. Ela vai me dar uma pedrada hoje. Eu adoro o homem com barba por fazer. Olha lá. Eu fico toda lixada. E aí, seu Bento? Vamos ao Peixe, que também joga 19h30, não é isso? Só que lá em Figueirense. Ixi! Lá em Figueirense, hein? Jogou... Tem time aí? Tem time aí, seu Bento? Tem, tô escalado aqui já. Manda. Vamos lá. Vanderlei, né? 8. Victor Ferraz. 6. David Braz. Já tá dando nota? É. 5. Gustavo Henrique. Ô, louco, nota? 5. E Zeca. Sem jogar 6. Com nota? Alô, Xerém. É, aí vem no meio. Thiago Maia. Nota, 8. Renato. 8. Lucas Lima. 9. Aí vem o ataque, hein? É, Gabriel. 8. Ricardo Oliveira. 9. E Marquinhos Gabriel. 8. Temos dois Gabriel. Pô, então dá um time de média mais ou menos nota 8. Dá. Time 8. Time 8, gente. 7h30 também podemos ter aquele famoso vinhetinha, né? Exatamente. Tomara que não seja contra, né? Importante, sim. Importante é não levar, né? Nenhum. Sim. E se levar um, faça 3, 4. Em casa, não, né? Não. Lá em Figueirense. Lá em Figueirólia. Lá em Figueirólia, velho. O bicho vai pegar hoje. Aí. É isso aí. Estaremos na torcida, seu Bento. Boa. Tá certo. Next Station. Next Station. Ah, é isso aí. Boa noite pra vocês. Boa tarde, boa aliás. Boa. Boa tarde. Mas antes da próxima manchete. Você não vai dar boa tarde, Amanda. Chegou. É, Amanda diz, chegou cedo hoje, hein? Diz que hoje. É, hoje ela falou que tá atrás. Diz que hoje eu tô atrás, ela falou. Hoje ela tá pulsando, é. Né? É. Falou, Amanda. Que pra você escapar hoje, você vai ter que correr muito. Sabe que ela falou? Né? Falou que nesse calor ela chega tardida. Hoje falou eu tô, tardida. Hoje eu tô bandida. Tá olha bandida. Tá bom, tá bom. Ô, Narigudo, fala de fricô. Olha só, amigão. Agora tem um produto que nos Estados Unidos, no Canadá, já tá fazendo um sucesso incrível. E tá agora aqui no Brasil. Eu tô falando pra vocês do Fricô. Fricô. Anota esse nome aí. É o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Cara, e funciona, é legal demais. É um sprayzinho portátil, você pode levar na tua mochila, você que é mulher pode levar na tua bolsa. Você, antes de fazer, né? Porra, você tem problema, né? Queria meu amigo Bernardo Veloso aqui da rádio, ele entrou no banheiro da rádio, meu Deus do céu, ninguém mais conseguia. Parecia aqueles alarmes de incêndio que todo mundo teve que evacuar o prédio, por causa do Bernardo Veloso. Aí o que acontece agora então? Eu dei um free call pro Bernardo, falei, Bernardo, tô no banheiro. Você pega o free call, dá 5 borrifadas dentro do vaso sanitário em direção à água do vaso sanitário e só. E faz lá o que você precisa fazer, né, Bernardo Veloso? Você faz lá o que você precisa fazer. Não fica cheiro nenhum no banheiro, gente. Não fica. E é muito legal, às vezes, pô, você vai na casa da tua namorada, deu aquele revertério, né? Você precisa ir num lugar aí... que pô, no teu escritório, na tua empresa, e fica aquela coisa desagradável, aquela, né? Faz que a pessoa fala, nossa, que é isso? Oh. É só levar teu free call, dá 5 borrifadas ali em direção à água no vaso sanitário e fica um cheiro maravilhoso de limão. Não é aquela coisa de misturar cheiro, entendeu? Ele bloqueia os odores sanitários. É sensacional. Você acha Fricol em todas aí as melhores redes de farmácias e drogarias do Brasil. Anota o nome aí, Fricol. E funciona, viu? Funciona mesmo. Esse é o Estádio 97, sempre aqui na Energia. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, seu Bento. Vamos ao tricolor. Ah, vamos ao tricolor, seu Bento. Senhor Alexander. Vai jogar muito. Senhor Alexander. Tá muito comprometido, Paco. Parece. Ô, o quê? É, hoje é briga com o bêbado. Se apanhar do bêbado, ferrou, velho. Né? É briga com o bêbado, não é, não. Hoje. O Vasco não é bêbado, não. Não é bêbado, hein? É, ele é um atirador, velho. O Vasco é um time que tá na zona de rebaixamento lá, mas agora o time do Vasco não dá mais. Não pode ser encarado como a baba da rodada, cafezinho, não. Não tem nada disso. Então não é mais bêbado, Vasco. Não é, não. Ainda tem um efeitinho. Ainda tem um efeito. Se tivesse que enfrentar o Fluminense ou o Vasco, eu prefiro o Fluminense. O que você tem que... A baba da rodada, quem pega é o Santos. O que você tem que conseguir... Então, mas pega uma baba... Baba daquelas, né? É, então. Pega a baba desde que jogue e transforme o jogo em baba. Porque é Copa do Brasil e os dois chegaram. O Vasco chegou, o São Paulo chegou. É mata-mata. Figueirense, né, chegou, o Santos chegou. Então estão lá, velho. É mata-mata, não, né? Não tem essa conversa, não. O Vasco arrancou a cabeça do Flamengo, hein? Olha, yeah. Sobre, eu tentei aqui. É o Osório, é sempre surpresa, assim, né? É sempre assim, parente, né? Asterisco. Ou. Então aqui vamos lá. Sempre tem um ou. Rogério Ceni, né? Mito, é meu Deus, mito. O Bruno também é certeza. O Rodrigo Caio é certeza. O Lucão é certeza. E aí agora vem a dúvida, né? Quem? Se ele põe o Carlinhos ali, ou joga com mais um. Ou o Michel Bastos faz ali a função. Eu acho que é o Carlinhos, viu? As grandes dúvidas são sempre a lateral esquerda, a ponta direita. Exatamente. E aí no meio campo deve vir o Breno com o. Ou o Carlinhos ou o Michel Bastos, né? O Paulo Henrique Ganso. E no ataque o Luiz Fabiano e o Alexandre Pato. É verdade. Gostou, Martinho? Pode ser que eu deixaria só o Pato, colocaria o Rogério. Só quem? O Pato e o Rogério. Colocaria. E o técnico? Como o Osório! O Osório! Tamo junto! Tamo junto, Osório! Senhor Alexandre Murta. Olha, tem um componente muito pesado nesse jogo que é o seguinte: Qual que é? Depois dessa história toda do São Paulo, da prioridade para a Copa do Brasil, poupar jogadores, a pressão em cima do São Paulo, dos jogadores, tem que ganhar e bem. É, o problema é foi isso, a maior besteira, né, terem falado que estavam dando prioridade e colocando jogador para descansar. Foi a maior besteira que fizeram, certo? Então, agora a pressão da torcida em cima dos jogadores, da comissão técnica, do técnico, da diretoria que escolheu um campeonato para chegar na Libertadores, pelo menos. Então, agora a responsabilidade aumentou 1,000,000%. Mas tem que ser assim, mano. Agora, não, eu sei, assim, mano, mas a gente não é isso que a gente vê. É difícil o cara falar assim, olha, nós estamos priorizando a Copa do Brasil. Pressão o São normal, Paulo. Mas não é normal chamar a pressão você pra cima de você. Pressão vem de fora, mas você chamar pra cima. O entendimento deles não é a questão. Eu também acho que se a ideia é chegar na Libertadores, na minha opinião. Campeão não ia ser do Brasileirão. Mota, não, isso lógico que não. Só um demente. Não, mas tinha alguns caras que achavam que o São Paulo tinha condição. Se o objetivo for chegar na Libertadores. Acho que fica muito claro que chegar pelo Campeonato Brasileiro seria o caminho mais fácil. Não fácil, mas teoricamente mais fácil que pela Copa do Brasil. No nosso entendimento. Eu também acho. No meu, no do Mota e talvez de mais algumas pessoas. Agora, pelo que ficou aí, também não sei se a questão é chegar na Libertadores. Eu acho que a ideia é título. Levantar uma taça. Acho que é essa a questão. E aí eu não sei onde entra a história de... aposentar o Rogério com uma taça. Tem isso. Eu acho que é mais por aí do talvez que propriamente... Talvez seja mais isso, olha. A questão não é que vai chegar pela Libertadores acho que não. Via... É. Mas não só por isso. Vamos tentar ganhar pro cara. Ser se esqueçam, campeão. Pro cara. Não se esqueçam que o Ataídio Guerreiro... O Ataídio Guerreiro, ele... O Ataídio Guerreiro. Ele acabou, inclusive, em algumas entrevistas coletivas que ele havia participado, dizendo que ele tinha uma meta a ser batida junto com os jogadores ali do elenco e junto com o treinador de São Paulo, que na época nem era o Osório ainda. Era o Muricy. Ele disse aí que existia uma meta e a meta era um título. É título. Caso, por exemplo, o São Paulo, não, vou focar minhas forças aqui no Campeonato Brasileiro, ele não tá batendo a meta que ele combinou com o presidente de São Paulo. Então a cabeça dele roda, a do Osório roda e de muitos jogadores ali do elenco podem rodar também. Então, se a meta é ganhar um título, aí é óbvio. É o caminho só, óbvio. Só existe um caminho, a Copa do Brasil, aí tem que dar mão à palmatória. Fica dando a win, né, velho? Aí, a mão à palmatória, tá certo. Tem que tá arriscando tudo. Tem que vestir tudo na Copa do Brasil, né? Aí tá correto. Ele aí, sabe que o dele tá na reta. Aí eu faço meia culpa, digo, tá certo, tinha que escalar o Juvenil campeão, contra o Havaí, você entendeu? Porque, Sombra, eu acho que ele tem bem claro na mente dele, o Sombra, Mota e todo mundo aqui, que uma vaga de Libertadores, tá certo? Uma quarta colocação no Campeonato Brasileiro não vai livrar o dele. Não vai livrar, o dele tá na reta. É. Talvez aí a única coisa que faça com que o Aidar ainda preserve os cargos ali, o dele, o do Osório e de alguns jogadores do elenco, é o título do título. Brasil. Pode ser, pode Talvez aí, no pensamento dele, do Osório e do Aidar, tá muito bem claro de que uma quarta vaga no Campeonato Brasileiro, assegurando uma vaga pra Libertadores, não é suficiente pra talvez passar um pano pra ele. Tem a história, tem muita história aí, mano, que o Sombra lembrou bem, que é a história do título do Rogério, né? O Rogério se aposentar também com título, vai vender mais camisa, vai trazer... Seria um bom fim pra história dele no clube. Seria sensacional. Pode ser que essa história consiga vigar na cabeça dos jogadores, né? Porque o jogador tem que estar imbuído disso, né? Vamos dar pro capitão, Mas você acha que um título aí, por exemplo, do Rogério Ceni ali, faria com que ele vendesse mais camisas na despedida? Ah, vende. Vende, mano. Você se despedir com título... Ainda mais que o São Paulo histórico, não tem esse título, mano. Mano, é o último jogo. O Rogério pode falar assim, o último jogo da Copa do Brasil, ele fala assim, não vou jogar mais. Se fosse torcedor de São Paulo, independentemente do Rogério se despedir com o título ou não, eu compraria uma camisa todas. Mas você sabe que uma emoção a mais não faz mal. Dá um up. Diferente, mano. Primeiro, já queria roupa nova. É um título inédito. São Paulo Exatamente. Não tem mais. Não tem. É legal ganhar a Copa do Brasil. Véio. É bom, mano. Então, o São Paulo não tem esse título. O Rogério vai se aposentar. Porra, se ganha a Copa do Brasil, é festa até o final do ano. O quê? Não tem, é verdade. Não pra quem tava numa draga desgraçada. Nossa, mano, mas vira título quase no Japão. E ele vai dar o título que faltava pro clube, cara. Quase no Japão. Vai sair com todos os títulos. Tudo bem, beleza. Hoje já tem jogo contra o Vasco, né? Porra, vamos torcer. Não vai ser baba, porque joga também contra o nervosismo, né? O Vasco melhorou, é fato. O Vasco deu uma melhorada, né? Agora não posso deixar passar em branco aí as informações, as notícias que dão conta em cima da transação envolvendo o jogador do Criciúma, CBF pedindo explicações. Thiago. E não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer. Se o São Paulo for penalizado pela FIFA, pode até acontecer. Se a FIFA entender que o São Paulo é culpado nessa situação toda, da transação do jogador, também ter culpa. Um time na Bélgica, ele foi punido com 2 anos sem poder contratar jogador nenhum. O Barcelona tá punido. Não, mas o Barcelona foi punido pelo assédio aos jogadores. Foi por outra história. Mas é quase a mesma pena, não é? Não, mas a situação ali em que o Barcelona se envolveu ali é diferente do São Paulo. São penas parecidas, só com motivos diferentes. Penas podem ser iguais. Mas os motivos são diferentes. Eu não vejo onde, Sombra, o São Paulo pode ser punido na parte desportiva. Eu acho que o São Paulo, na condição ali do presidente Aidar, cabe a ele se explicar pro conselho o porquê ele comprou um jogador aí que valia 60%, 60% do direito federativo do jogador aí por 2 milhões de reais, sendo que o Criciúma vendeu 100% para essa equipe que o São Paulo teoricamente comprou o jogador por 800 mil. Eu acho que cabe essa explicação, mas esportivamente falando, eu não sei onde o São Paulo pode ser punido, cara. Mas, olha, Manon, eu não sei. Eu só sei o seguinte, que a CBF pediu explicações e que a FIFA pode estar de olho. Tá certo? Tem um outro negócio que ninguém tá comentando, Sombra. Se amanhã a FIFA julgar... Muito engraçado, o CPF pedindo... mano, tudo bem, você pode ter até... moral. É aquele lance dos 3 contratos. Porque o jogador ele não pode ter 3 contratos na mesma temporada, não é? Isso é um negócio que ninguém tá falando, mas aconteceu. Porque ele tinha um contrato com o Criciúma. Ele desfez esse contrato, ele se inscreveu lá no Monte Cristo, lá que é da 3ª divisão Goiânia. goiana. Mas você pode ter contrato, mas não pode jogar. Mas jogar, eu acho. Então, mas é que tá. O São Paulo contratou um jogador pra utilizar. Vai comprar um não, jogador. Mas ele, não jogou pelo Estrela. Ele não atuou. Não atuou. Não, mas... Você não pode atuar, mano. Contrato? Eu acho que é diferente. Não, você não pode atuar. E o Monte Cristo tem que provar que ele tinha fundos pra trazer esse atleta sem que ninguém... Não, ele... Mas ele foi registrado. Ele não atuou. Ele não atuou. Independentemente de não ter atuado... Não, mas será que não conta já o registro? Eu acho que não, mano. Vamos perguntar a quem manja do assunto. Pode ser que... Mas eu acho que não. Acho que se o cara jogar, que não pode. Olha, eu acho que se ele tiver registrado, a RG já apareceu no BID. Acho que tem que ligar pra algum empresário. Mas acho que a questão é atuar, hein? É. Acho que vou perguntar. Eu vou perguntar pra quem entende o assunto. Cabe a consulta. Cabe a consulta. Agora, mano, eu entendo o que eu tô dizendo. É embrólio todo, eu não sei quem tem razão ou quem não tem. Mas se o São Paulo for julgado culpado... Eu vou te falar uma coisa. É pra fechar a porta. Não. Não. É, porque isso é coisa de uma incompetência administrativa. Imagina. Se numa dessas o São Paulo for julgado culpado, se é que vai a julgamento, mas se em algum momento aí a CBF julgar e a FIFA julgar que o São Paulo é culpado nesse negócio, é pra fechar a porta, sacudir tudo. Você entendeu? Tem que cair todo mundo. Pelo amor de Deus. Pô, é a mesma coisa que a... Vai ser o ápice sanitária. Igual a portuguesa escreveu o Everton cagado. Não, não. Inspeção sanitária chega no açougue e o cara tá vendendo caixão. Não, porra, se um clube de futebol. Não, caixão não é problema. O problema, o problema é lavar morto. Se um clube de futebol que mexe com o jogador não sabe das transações, você vai, fecha a porta. Porra. Não sabe, Bom, imagina. Continuando com as manchetes do estádio 97. Quem? Corinthians. Corinthians! Respeito ao clube profissional. Vou falar do time que tá de stand-by aí, focado só no campeonato. O que você vai fazer hoje? Vai no cinema? Vou assistir Prison Break. Tá. Véio, uma rodada. É o programa, certinho pra corintiano. Prison Break. Mano. Excelente seriado. Fala pro Tite botar o jogador na concentração pra ver o melhor ataque hoje. Pra ver se aprende. Já que a senhora gosta de números. Engasga não, hein? Não, inclusive a senhora gosta tanto de números que a idade da senhora já tem 3 dígitos. Juiz! A senhora poderia olhar então no Campeonato Brasileiro aqui quem é o primeiro colocado? 3 dígitos? Não, falei de melhor ataque. Tá. Mano, aproveitando aí a semana de folga, o Corinthians foi renovar contratos. Sim, claro. Ontem foi o Gil e hoje foi o Luciano. O Gil, 2017. O Gil renovou até 2019. Eu acho que isso daí é até uma tática para que o Corinthians aí possa se blindar de uma possível proposta que possa vir aí no próximo ano. Porque vai o Gil é um zagueiro aí que vem sendo convocado para a seleção brasileira, é um cara que tá se destacando no exposto, brasileiro. Tá na cara aí que na próxima janela aí, mesmo não sendo a mais forte, vão sondar novamente o Gil, assim como sondaram o Felipe. E é vendável, né? Claro. Faz grana. E o Corinthians aí, estrategicamente, tá se blindando. E um outro ponto a favor do Corinthians aí é com relação à renovação de contrato do Luciano, que já ia até 2016, até o término de 2016. O Corinthians ele já fez ampliação por mais um ano do vínculo, mesmo o jogador machucado. Mesmo com o joelho esmirilhado. Hein? Mesmo assim, mesmo sem saber como o cara pode voltar, enfim. O Corinthians mostrou ser um time decente e um time grato. Tem time que não renova com o joelho moído? Claro que não. Inclusive prometem pro jogador, ele se lesiona. Aí fala, opa, não é mais isso. Dê exemplos, mano. Aquela vez que o Luizão no Corinthians machucou o joelho, renovaram? Renovaram. Renovou, claro, sim. Claro, renovaram. Tanto é que ele já tava vendido pra Alemanha. Verdade. Jogo contra a Alemanha. Jogo contra a Lusa, né, mano? Ele já tinha aí combinado aí a transferência dele pra, se não me engano, acho que era o Hertha. Pode ser o Hertha? Acho que é isso. Eu acho que era o Hertha Berlim que o Luizão tava fechado. Ele jogou o último jogo ali pelo Campeonato Paulista contra a Portuguesa e acabou lesionando o joelho dele praticamente ali na frente da arquibancada amarela. E eu tava nesse jogo. Numa dividida com o Irene, eu também tava nesse jogo. O Luizão ele teve um contrato renovado, tanto é que ele permaneceu no Corinthians por mais um tempo e marcou história, velho. O Luizão foi um monstro. O Luizão foi um monstro com a camisa do Corinthians. Eu gosto mais do Luizão com a camisa 9 do Corinthians do que o Ronaldo quando passou por lá. Eu tenho uma ideia, a consideração que eu tenho. Mal agradecido. Mas é questão de gosto. O Guerreiro jogou muito mesmo. Olha, queria apresentar. Vocês já apresentaram aqui o nosso elemento da categoria de base? Não. Vocês são mais educados. Hoje o Benjamin, que tá em Dia do Perdão de novo, né? E tá sendo substituído aqui por mais um elemento da categoria de base. É o... Atenção. É mais um corintiano aí da categoria de base, substituindo um corintiano do estádio. É o Dandan. Ainda dá pra mudar, peraí. Para com esse trouxa aí. Para um é rei. Um é rei com dois N. Agradeço a oportunidade. é uma satisfação estar aqui. É muito estranho também, né? Porque depois de 16 anos escutando vocês pelo rádio do carro, internet, jamais imaginaria que estivesse aqui. Parece o André Plihau, parece, Bíblia. É, ele lembra. André Plihau, só é loiro, mas... Tem nada a ver com André Plihau. Ah, eu achei, menina. É, você gosta de loiros? Olho claro também, não é verdade? É? Imagina aqui. Domênica, é brincadeira. Estou... Não, vai fundo, filho. Ah. Vai fundo aí, é nóis aí. Ah. Começa com D, é verdade. Sai do meu pé aí, ô chulé. Ô, Dandan. Larga. Boa a renovação do Gil? Boa, excelente. E do Luciano? Também. Agora, só que tem que aguardar ver a recuperação dele. É uma previsão aí. Olha, agora contra o Gil, sensacional. O Gil é o melhor zagueiro do Cone Suca. E aliás, eu vou te dar os parabéns pelo dúvidas. Vídeo que você fez. Ah, obrigado. Você fez um vídeo sensacional e mereceu muito ganhar essa vaga na categoria de base. Você... Mas como foi o vídeo? Ele simulou um estádio 97 na casa dele, cara. Ele criou um estúdio na casa dele com máscaras. O Dodô de Corintiano. Porra, era Timão, porra, meu Deus. O Sombra é funcionário do mês. É. Tá louco. Pô, já não chega os loucos que tem aqui. Você trouxe mais um hoje. Então, é o mínimo. Deus, mas assim, foi muito criativo. Eu queria agradecer meu cunhado, Joel, que. Porqueiro, né? Porqueiro? Porqueiro, que me ajudou. E assim, a gente faz sem compromisso, só pra se divertir, e de repente o negócio funciona, né? Mas legal, de onde desespero. De onde vem o Dandan? Por que Dandan? É o pessoal do futebol, do botão também. É. Sabe, você joga botão? E, também, botão. Bacana. Cada dois meses tem que juntar o pessoal. Você joga o botão? Ele empresta cada pra quem precisa o botão. Cada dois meses você joga o botão. Ele empresta o botão pra quem precisa. Quando você esquece, Dandan empresta o botão. Calma aí, sou novo aí. Cara. Dandan brinca com o botão. Aí o botinho ele ilustra. Você esperava isso, Motão? Calma, mano. O Dandan. Tô falando, viu? Gente que gosta. Teu time tá de folga, né? Só aí, espera. Tá de folga aqui. Meio de semana morta, né? Seu palpite aí pros jogos de hoje. Inter e Palmeiras. Inter e Palmeiras vai dar empate. Tá bom. Figueirense e Santos. Da Santos. Aê! Mais. Vai dar Santos. Boa, Dandan. Isso, jornalista. Não, é. Sou eu que tenho que me manifestar. Não, eu tava esperando o e-mail aqui. Chegou? Chegou? Vou chegar. Tava sem internet, tá, voltou. Chegou? São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. É. Olha, vai dar... É. Tem puxa saco, hein? Não, tem puxa saco. Não, vai dar São Paulo, mas... Aquele jogo duro. Complicado. Não, né? É, rapaz, tá certo. O Vasco vem de uma reabilitação. Opa. Opa! São três jogos o Vasco, né? Sem perder, é isso? Isso, é. Quatro. É quatro, né? Mas são campeonatos diferentes, não dá. O mata-mata da Copa do Brasil é outra coisa. Sim. Mas parece que ele vem meio desfalcado, né? O Vasco não vai ter o Rafael na frente, não vai ter o Leandrão. Sério? Mas que é o Falk, mano? Também não sei. Sabe quem joga. Também não sei qual é o jogo. O Vasco completo já tá desfalcado. Só de brincadeira você ama. Não joga o Giovani e o Romário. O Nenê joga. O Nenê vai jogar hoje. Então tá bom. O Nenê é o melhor. O Nenê é o melhor. Vai jogar Herrera, vai jogar o Andrezinho. Então tá bom. Não joga o Rafael Silva, que é um jogador até melhor. O Leandrão não vai jogar. O Leandrão e acho que também não joga. Quem que era mesmo? Quem azul? O Guiazu tá relacionado. Guiazu joga. Mas não vai jogar. Ele não, vai ficar na reserva. Ele perdeu a posição, Sombra, o Guiazu. Vai ficar na reserva. O Guiazu tá muito mal. Aí tem um zagueiro que é ruim pra caramba, que não vai jogar. Mas o Rodrigo vai jogar. Então... O Rodrigo não, mas o Anderson Salles, que é ruim de então jogar. É reforço, não então é reforço. Então é reforço. Roberto Dinamite também não joga. Quem? Roberto Dinamite e o Vasco vem reforçado. Não, mas o RGO, o Martin Silva vai jogar. O Márcio, mano, o lateral direito vai jogar, o Rodrigo vai jogar. Vamos fazer uma coisa? O Andrezinho joga, o Nenê joga, o Herrera joga. Meu, escolhe então... um jogador do Vasco pra pôr no Corinthians hoje. Nenê. Ele vai no lugar de quem? Nenê joga bola. No lugar de quem? O Nenê pode jogar de segundo atacante como ele vai jogar hoje? No lugar do Malcom? Pode ser. Aliás, eu vou te falar mais. O Nenê hoje, eu colocaria no São Paulo no lugar do Michel Bastos. Nenê tá jogando bola, velho. Posso falar no Corinthians? Talvez o Leandrão jogasse, porque o Love às vezes vai mal, né? Mandando ele. Eu falei o Wagner Love pelo Leandrão. Ah, Leandrão faz gol, entendeu? Sinceramente, eu respeito os amigos, mas acho que o Vasco. Leandrão jogaria no lugar do Ricardo Oliveira? Não. Internar o sono. Não é nem o Romário jogando. Estamos recebendo também um estranho no Ninho que esteve participando com a gente do resort do Estádio 97. Abriram o presídio hoje? Boa noite pra todo mundo. Também corintiano é o Jorge Papa Cristodoulo. Você é grego. Você é Papa quem, velho? Papa Cristodoulo, filho grego. É isso mesmo. Você, amigo do Mito Grego. Você gosta de beijo grego? Vai fora. Não, aí não. Aí... Jorge. Você é Papa quem, velho? Você deixou algum familiar grego sofrendo lá ou não? Pois é, não tem uma parte da família que tava sofrendo essa crise aí. É mesmo, tá feio. E a outra tá aqui sofrendo outra crise também, né? Mas de lá acho que tá pior ainda, né? Tá pior, né? Olha. Não tá pior. Sei não, hein? Aqui tem uma dentucinha que incomoda. Mas conta um pouquinho aqui, aí, velho, história, um pouquinho só da história aí. Quem que veio da tua família pra cá? Meu pai é grego. Seu pai é grego? Meu pai é grego. E você aí... conhece aquele tiozinho que ajudou o brasileiro naquela prova lá? Não. O bom não. Velhinho barbudo. Lembra? Tiozinho! Não. É, meu pai é grego de origem. Tem uma parte da família que ainda tá lá. Mas eu não conheço ainda, não. E o Aguinaldinho, gosta de um beijo grego? Ah, é gostoso! É. Quer dar um beijo grego? É foda. Eu deixo isso aí pro Domênico. Não, eu não tenho esse troço, não. Não tem esse troço. Eu não tenho, Domênico. Não. Esse troço, não. E churrasco grego, você aprova, Domênico? Não. Também não? Comigo é outra coisa. Não gosta? Ah, então uma pergunta. Filho. A gente aqui no Brasil tem o tal do churrasco grego. Esse churrasco grego é realmente de origem grega ou é uma invenção brasileira? Não, é de origem grega. Agora, esses que vendem aí pelo Braz... Aquele que parece perna de mendigo, que o cara vai cortando. Explica. Mas é bem legal. Hã? Não, é... O churrasco... Na Grécia ele é como é aqui? Sim. Desse jeito, só que aqui tem uns que você tem que desconfiar mesmo. Gordura, mas por exemplo, gordura. Tem mosca, vem mosca. Mas a ideia é justamente aquilo, no carrinho a carne fica girando. Então, mas não suco, é bem esse o nome, né? Porque, não tem o suco na Grécia também não. Eu quando eu trabalhei lá na Austrália num kebab... Achei que vendia... era na Grécia, mano. Não, eu trabalhei na Austrália. É, tinha lá como se fosse um boteco, como se fosse um pub. É. E o nome que eles utilizam lá pra esse churrasco grego lá é kebab, velho. Não. Na Grécia não existe kebab também? Não é esse nome, não. Não é esse nome? O nome do churrasco grego em si eu não lembro agora, mas não tem nada a ver com isso, não. Mas é bom, viu, velho, esse bagulho. Ó, pode ser gordura, pode ser papelão, mas quando eu vou pro centro, eu sempre como. E que carne escura, não? Mosca varejeira. Pra montar o churrasco grego, vocês vão empilhando a carne ali, né? Isso, normal. E qual é a parte é carne bovina mesmo? Ou tem outros tipos de carne? Não, lá na Grécia eles usam... Minha moto falou cabrito, carneiro, normalmente é essa carne que tem mais lá. Ah, entendi. Meu, tem um brother lá. Aqui é gato. Lá, viu? Brasileiro, o papo do povo. Aqui é gato. Eu tenho um brother lá, meu. É. Zeus. Da hora, velho. Zeus? Não, o cara é parceiro, meu. É, né? Já ouviu falar, meu? Ai. Mas não é parente, não. Meu. Zeus não é parente, não. Você já esteve na Grécia ou... Não, eu tenho vontade de ir, mas não tive, não. Não teve? Não. Mas você tem o passaporte vinho ou não? Vinho não, ainda não. Não? Aproveitem, velho, antes que a Grécia some. A documentação aproveita. Tá encaminhada, mas sabe como é que é. Não perca essa oportunidade. Deus gosta mais de quem tem o passaporte vinho. É, né? Deus gosta? É, depois de quem tem o visto americano. O que você mais gostou lá na Grécia, Mota? Os gregos. Porra, Mota! Vai perguntar pro Mota que vai... qualquer lugar do mundo que ele vai mais gostar. Não, mas posso falar? É um povo muito feliz, muito educado. Você não imagina a felicidade que eles devem estar. Não, sim, mas na época que eu fui não tava isso. O país é muito bonito, né? São várias ilhas e tal. E as praias são lindas, só tem um problema. A água é gelada, mas gelada. Peraí, eu já ouvi dizer que a Grécia, na verdade, é bonita a parte turística ali das praias e ilhas. Que as cidades são horrorosas. Atenas é horrível. Que São Paulo. Atenas é horrível, porque... Atenas só vale a parte que tem a Acrópole lá em cima. Sim. O resto é igualzinho São Paulo, poluição, suja, muito poluída. E tem um cara pintando faixa. É horrível, você tem que ir e ficar... Mas qualquer lugar do mundo tem seus prós e contras. Eu sei, não, mas tô falando Atenas, né? Que é a capital. Você chega lá, você fica lá um dia. Fica lá só pra conhecer a Acrópole. E depois você parte pras ilhas. As ilhas é uma coisa, parece um paraíso mesmo. Então é igual o Rio de Janeiro. Não, muito vai radar, na região não. Litorânea, radar, é bonito. Aí você sai, mas, pronto, qualquer lugar. Bonito é marginal, né? Não, mas ó, qualquer lugar, beleza. Você vai encontrar prós e contras. Você pega, por exemplo, vai Cancún. Cancún, na área dos resorts, ali é tudo muito bonito. Mas se você for pra fora ali, daquela área da zona hoteleira, você vai ver que Cancún também é horroroso. Parece a Praia Grande, o centro. É. O mano tem razão. Os prós e os contras. Tá? Digno de cativeiro, é. Não, é complicado. E Santos, o que, que é legal lá? Você não é Não, mas Santos, ó, não, agora eu tô falando sério. Santos, a orla de Santos, assim, se você vê de cima, é um lugar bem estruturado, você mas é de verdade, cima. É verdade. Se você olhar, por exemplo, de cima, assim, nos prédios, assim, nas sacadas, é um lugar bonito. É que a praia, a cor do mar aí não ajuda muito, mas a orla de Santos ali, Portugal, a área do calçadão bonito. Ali, construíram a ciclofaixa ali também, é um lugar bem estruturado, você vem de cima, é bonito. Ô Jorge, a família toda adotou Corinthians ou tem outros times na família? A maior parte é Corinthians, tem um irmão desgarrado que virou Bambi. Virou mulher. Bambi? Então virou tem Bambi. Muitos bandidos na família. Que bandido, respeita o cara. Olha aí, você, a te avisei. Você cumpre em liberdade. É assim? Você tá de tornozeleira? Monitorado. Respeita o ouvinte, é o Mané. É isso não. Não? Não, não. Tá mas feliz? Corinthians já é campeão, é isso? É, praticamente a gente tá só ensaiando a comemoração aí. Porque senão. Mas o Galo ganhou, hein? Se a gente distanciar muito, vai ficar sem graça. O Mano apostava que o Galo ia no máximo empatar com o Flamengo e não é que o Galo ganhou? É, mas na hora do vamos ver a camisa pesa. No confronto pesa, né? Direto vai pra 8 a diferença. Pero... Tem um confronto direto lá, né? É, então o Galo já ganhou. Pra 8. A meta é dobrar a meta, né? Então, pergunta... Fala, Dandan. A meta é dobrar a meta, de 5 pontos pra 10 pontos. A última diferença. Falou, tá bem. Segundo uma senhora, a meta é dobrar tá bem. A meta. Estão perguntando aqui se ainda mora no... Higit Clube da Zona Norte. Higit Clube. Da Zona Norte. Lá, sim. É? É a Vila Guilherme lá. A Vila Guilherme? Vila Guilherme. Ah, então processo. Cara, tô sabendo da tua vida aqui. É, também com esse nome, cara. Papa Cristodoulo. Só tem um. Tem algum significado? Papa Cristodoulo? Tem, é servo do Papa e do Cristo. Olha aí. Tá praticamente um coroinha. É, não, mas isso aí é antigamente. Um coroinha. Mas, amigo, se seu nome fosse Mota Doulo, o que significaria? Lá, ele deu sem dolo. Se põe o Mota, tá... Servo do Mota? Não, tá... Servo do Mota. Você é Papa Cristodoulo. É servo do Chuchu. Tô fora. Mas, ô amigão, na sua família é tradicional vocês quebrarem pratos, assim como quebram em restaurantes gregos ou não? Não, e você acredita que isso foi proibido no Brasil, cara? Sim, é, proibido. Foi proibido. É, tinha um restaurante que tinha muito era da Bela Vista? Exatamente. É. E por algum motivo eles proibiram, não... É. Acho eu lembro quando era pequeno que voava, voava caquinho nas varizes aí. É, deve ser. Né? Aqui no Brasil é engraçado, mas hoje não pode mais quebrar prato, não. Aqui pode algumas coisas, outras não. Mas com a crise também fica quebrando prato. Agora, tem gente comendo na lata de goiabada, velho. Porque não tem prato. Você falou de crise, o que estragou a Grécia foram as Olimpíadas, depois das Olimpíadas e quando entrou no Euro. Nós estamos indo pelo mesmo caminho. Mas o Brasil consegue dobrar, porque ele tem a Copa e como se basta, ele faz a Olimpíada. É. Em dobro. Já teve o PAN, né, velho? E tem o... deixa quieto. É verdade. Tem o... já sabe, né? Jorge, sinta-se à vontade. Obrigado. Daqui a pouco aí a gente vai conversar mais, tá bom? Tudo quando bem. Quiser falar mais alguma coisa, não, eu queria só mandar entrar na conversa. Um beijo, um amo ela pra minha esposa. Qual o nome dela? A Silene. Ah, Silene. Hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein? E então hoje... é Jorge Papa Silene Doulo. Isso. Praticamente isso. Porque eu tô aqui por causa dela. Exatamente. Ah, é? É. Ela me deu o resort de presente de casamento. Ah, verdade. E ela ficou segurando pra fechar até vocês falarem, quem fechar agora participa do programa. Verdade. Legal. Então ela é uma grande ouvinte do estádio. E quem te mandou um abraço que te conhece é o Júnior Baganini, que era seu vizinho que mudou pra Florianópolis. Você tá gaguejando muito por quê hoje? Porque eu tô com dor de garganta. Esperma de égua. Não, é. Vocês ficaram sabendo ontem? Gasgou, né? Eu acho que engasgou, porque ele tá com a garganta. Placenta de égua. Olha lá, mas ele tá sentindo que a voz dele mudou hoje, né? Acho que esse esperma colou sua corda, hein? Colou a corda. Colou, segura, Portuga. Hoje, pra quem não viu o programa de ontem, atenção pro replay do estádio daqui a pouco. Para de mexer, de bulinar, o seguinte. Para de me bulinar. Para de bulinar comigo. Mais um, hein? Cabelinho de soldado. Tá sumindo, ele tá saindo do armário, hein? Hoje é o seguinte, Portuga, todos os caminhos, por favor, vocês que nos ouvem, vou pedir direto o apoio de todos. Olha. Todos os caminhos levam ao Canindé. Domingo, 4:30 da tarde, por favor, Portuguesa e Tombense, a luz a pouquinho aí da sua classificação rumo à Série A, 20 conto o ingresso, tem food truck antes, depois do jogo. Não, 10 a meia. Pô, ajuda nós, ô Jairdão. Vai, vamos já o Canindé. Azedão. Azedão, vamos já o Canindé ver a luz subir pra Série C. Muito favor. Bem. Esse é o estádio 97 da Energia 97. Olha uma informação até. O Benja mesmo não vindo, porque ele não pode, né? Feriado judaico, aí amigo. Não pode comparecer. Mas ele mandou uma informação aqui e ele falou assim, pode informar e cravar. Olha, o novo diretor do Cruzeiro será o Thiago Escuro. Abílio Diniz havia indicado o profissional para o São Paulo. É, mas perdeu outra. Thiago Escuro, que estava no Red Bull, será o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Beleza. Então tá bom, então, torcedor do Cruzeiro, olha, Thiago Escuro será o novo diretor, tá bom? E o torcedor do São Paulo não o quis. E os torcedores do Cruzeiro esperam que as coisas agora fiquem as claras. É, e não é... Espero que ele fique. Espero que ele fique azul e escuro, né? Porque exatamente. Cruzeiro é azul. É, mas é jogá-lo. Ele já vai chegar com lâmpada, entendeu? Ah, Narigudo, fala da BV Financeira, Narigudo. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3.003-7888, 3.003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. O estranho hoje tá aqui porque a mulher dele deu de presente pra ele a oportunidade de ir no resort do Estádio 97. A Energia é uma rádio que, além de promover, de tocar uma programação bem legal, melhor de música internacional, pop, música eletrônica, também faz grandes eventos. Festa do Energia na Veia, resort do Estádio 97. Então, programando aí mais um evento muito legal do Estádio 97. E o ano que vem, a gente vai fazer mais uma edição, acho que é a décima edição do navio do Energia na Veia, não é? A décima ou é a décima primeira? É a décima, né, Dudu? Acho que é a décima, né, Dudu? Pô, agora até perdi a conta, são tantos anos de navio da Veia. Não me falha, meu, é a décima. É verdade. Se não me falha, então, acho que sim. Imite a mulher do Jorge Papa Cristodoulo. Dê de presente para o seu marido, para sua família, um fim de semana inesquecível. Porque o navio do Energia na Veia é mais do que uma viagem. É um fim de semana com 3 dias e 3 noites inesquecível. A bordo de um navio maravilhoso, um navio de 4.300 passageiros. É o maior navio que já esteve na costa brasileira. 3 dias e 3 noites. Você fala assim... Festas de flashback, mas fala, mas é navio balado o tempo todo, aquele inferno. Não, não é. É um navio familiar, né? Que todos nós aqui já estivemos no navio da Veia, né? Casais, crianças, avós. A balada fica restrita à piscina. Você quer descanso? Você quer um barzinho legal? Tem. Gente, você quer... é uma cidade, Sombra. O navio é uma grande cidade. É uma cidade no mar, velho. Você tá na cidade e vai flutuando. Tem entretenimento pra família, pra todo gosto que você quiser ter. Exato, que você quiser tem. Tem todo tipo de entretenimento. Tem shows teatrais, né? Vai ter o show do Rudy Landucci. Isso. Que o acústico vai... não seja rude. E que agora tem banda. Banda Trio de Quatro. É Trio de Quatro, sensacional, hein? Muito bacana. É, exatamente. Trio de Quatro. Esse é um show inédito, você ainda não viu. O Rude que já esteve nas duas últimas edições do Navio da Veia. Isso. E esse show agora é inédito e agora com a banda do Trio de Quatro. Exatamente. Vai ser sensacional. O navio vai embarcar em março. E vici, em março. E você pode parcelar em 12 vezes. Não te contei ainda, além dos DJs do Energia na Veia, entre os quais... O Domênico Gato, com aquele show de simpatia do Dodô, né? O Dodô, aliás, é incrível, simpático. Né? Dodô é um cara simpático. Agradável. Agradável. Toma café com você. Ele toma de manhã? O Dodô, ele toma café com você. Ele que dá põe uma mão na boca. Ele de manhã. Com uma mão. Ele de manhã no navio? Não, eu não. Mas eu faço isso eu mesmo. Não tô fazendo ironia, eu tô falando sério. Tô falando sério. Ele é um verdadeiro showman. Ele de manhã no navio. Espera. O Silvio Ribeiro, os DJs do Energia na Veia e vai ter o show do verdade. Roupa Nova. Vai ser legal. Vai ter o show legal, do Roupa Nova. Então. Que assim, cara. E vai ser legal. Eu tô sabendo que vai ser muito legal. Vai ser legal demais. Vai ser legal. Então, se você quer fazer a reserva do navio, que já tá com 75% da sua lotação, 75% da lotação. Já são mais de 3 mil passageiros acabando, com a sua cabine garantida. Então, faça as contas. Já tem mais de 3 mil. 75% das cabines já estão esgotadas. Já então, foi. Ligue agora. 3624-9007. Repita. 3624-9007. Você fala, ah, o Sombra tá mandando ligar agora? Mas agora, depois das 6 da tarde, não tem ninguém lá no escritório pra atender. Não, eu tô falando pra você ligar agora, porque justamente agora tem um plantão da promoção aguardando sua ligação. Senão eu não pediria pra você ligar. Exatamente. Não faria você de tonto, entendeu? Então pode ligar agora. 3624-9007. Você vai ter toda a informação. Não adianta ficar falando aqui de preço, porque tem cabine interna, tem cabine externa, tem a cabine do Yacht Club. Tem um monte de patamares ali pra você escolher. É tripla, quádrupla, entendeu? Aí você vê o que mais se adequa ao seu bolso. Do jeito, né, que você quiser, velho. É. E você pode parcelar em 12 vezes. Ligue agora, você pode falar com o pessoal da promoção, tem uma turma bem legal para te atender, um pessoal com experiência, conhece tudo de navio. Não existem melhores vendedores de navio, gente mais experiente nesse mercado do que o pessoal da promoção. Ligue lá, 3624-9007, fale com a turma do Bruno, tá bom? 3624-9007, você pode ligar agora, o pessoal vai te dar toda a atenção do mundo, tá Boa. Certo? Com certeza. É. E se você não for bem atendido, você pode mandar um e-mail pra mim que eu vou lá e puxo a orelha desse pessoal aí, tá bom? 3624-9007, ligue e participe dessa aventura. Viu, Jorge? Eu tô falando sério, cara. Quem já foi no navio da véia, vai de novo. Não, eu... vicia. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, ah, porque da rádio, estádio e tal, mas, mano... Todos os Como eventos... assim preconceito? Você tá louco? Não, porque é futebol, não mulherada. Futebol, exatamente. Mulherada, não, não tem nada de futebol. Sim, sim. Então, ah, não, por não, isso que ele tá falando, que não, não tem nada. Às vezes a pessoa fala rádio, só vai tocar um time. Que bola fora, hein, grego? Não, olha, é família. Sim. Eu falar, olha, gente, a gente tem um programa de futebol, mas o resto da rádio toca música o dia inteiro. Isso não, primeiro, há duas edições atrás foi com meu filho pequeno, minha esposa, que isso é maravilhoso. Foi a única coisa de conveniente no navio foi Portuga. Sabe que foi legal, Portuga? Portuga, uma atração à parte, viu? Nos corredores onde ele passava, não passava mais ninguém. Não, Sombra, ele tomando bronca da esposa nos corredores do navio. Você sabe que isso é bullying, eu posso processar vocês hoje. Ei, Portuga, o cara até anunciava, ó, às 5 da tarde no corredor 12, Portuga tomando bronca da esposa. Você vai casar, filho de uma puta. Ah, isso que é isso? Puxa, sem querer. Ah, evidente. Mas o sentimento foi é verdade. Foi merecido. Mas o sentimento é de verdade. Foi natural, soou natural. Não, é tudo Quando bem. É natural, é bonito. Mas enquanto isso, eu vou me divertir com os outros. É o que eu desejo pra ele. Vai casar. Ah, mas enquanto isso, eu tô me divertindo. É, tá certo. Vai ter filho. Vamos ver, né? Cláudio Azevedo vai cair com a Laís Azevedo. Não garanto, hein? Vou casar em Santos. Laís Azevedo, o nome dela? É, não, eu, é. Azevedo é solteiro. É solteiro? Não, Azevedo é solteiro. Mas gente, ele vai casar, ele é solteiro, Por enquanto ele é de boa. Se casar, não der certo, você para. Simples assim. Não, é, evidente. Você tá nessa pegada aí, mano? É um trabalho. Você não sabe o trabalho que dá, rapaz. Aquele negócio aqui. Simples assim. Ele pensa que é fácil. Ué, o que não é fácil? Você pega e fala, não tá dando mais certo, vamos cada um pro lado. Tá bom. Não pode pensar assim, né? Não, isso, pensar em casar pra essa vida, é assim, pô, tá louco. Né? Não. Depois você bate um papo com o Bá, que ele te explica como é simples. Conversa com o Silvio Ribeiro que você falou. A ex-mulher você carrega igual a tatuagem, irmão. Conversa com esses caras aí. Porque os caras são muito tontos, velho. Vamos aos nossos ouvintes no oferecimento da Acer, construindo com valor. Também nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Vai tocar o nosso Asdrubal, Dodô. É corda louca! É que o Bruno fez mal feito, Domenico. Olha os assuntos. O divórcio é que nem o tsunami. Olha o assunto que os caras têm. Por isso que é melhor ser amante. É a Amandinha, tá vendo? Opa, peraí, quem fala? É o Marcos Vinícius Koyama. Koyama. Quantos anos, Koyama? 33. Não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não, que eu sou de Cristo, meu pai. Ai, tá tudo certo hoje, hein? Hoje vai, olha lá, hein? Perde de pouco. Não, que perde pouco? Vai pro inferno. Que perde pouco, cacete. Ó, RG3.3, que agora me deixou nervoso. Ué, mas ele não odeia, Domingo. Quem não odeia? Koyama. Se Koyama, Koi não odeia. Koyama. Sensacional. Sensacional. Salvou a hora. Mandinha, sem essa porra desse ronco, mano. Por quê? Você não vai conseguir nada com esse ronco, mano. Se eu conseguir tanto. Não, não vai, não vai, não vai. Tá bom. O então. Sombra brocha, ele já falou. A Mandy aproveita que hoje tem jogo de São Paulo, ele tá nervoso de São Paulo. Ai, vocês são tá tão tenso. Bobos. E o velho e o bairro? Tô não. O Benjinha tá aí? Pra Deus. O Benjinha sempre está aqui. Benjinha tá, velho. É, Jardim Bela Vista. Ô, Benjinha. Amigo! Amigo! Onde é a produção? Aqui em cima da na Torre da Rádio, que é uma Bela Vista. Ah, sim! É, aqui na Paulista! É. É, chupa! Chupa! Ridículo. É ridículo, rapaz, é ridículo. O Bela Vista. Aí não dá certo, Eliver. É. Pega o cotovelo. Bela Vista, um abraço. Eu não tô escutando. Amigo. Um abraço a todos os meus amigos da Vai Vai, Escola Tradicionalismo. Ai, amigo. Fui convidado pra estar lá domingo. Um abraço. Porra, mas você também, vou te falar, hein, velho. Caraca, sexta-feira na Rosas de Ouro. Qual escola você vai estar? Sexta-feira eu vou estar na Rosas de Ouro. Você depende uma. Sábado eu vou estar na Dragões. Em Vila Marina, domingo, que é minha escola. Você parece cuica emprestada, velho. Eu vou em todas. Porra, eu vou em todas. Louco, velho. Os amigos, velho. amigos. Ô, velho. Amigo. E qual que é o time aí, brother? É nós, Dodô. Nós quem? Palestra, pô. É nós. Palestra! Nós. Jornalismo! Nós. É hoje, hein, Dodô? Hoje. Hoje, hein? Meu Palmeiras, daqui... meu Palmeiras. Uma hora e cinco. Já viu essa, já, Jojo? Já vi. Já fez oramento? No estádio fica bonito isso, viu? Já fez oramento, vó? Qual porco ganha hoje, hein? É 19-14, viu? Fez oramento, vó? É 19-14. De terça-feira, aí. Ah, de terça? É. Terça 19-14. A vó não fez ontem, oramento. Mas fez, fizeram. Eu fiz a 19-16. Falando, cada um faz o seu. É, então vai dar zebra. Ah, fica quietinho, a GP. Vai dar zebra. Para, que zebra? Zebra vai dar lá em Floripa. Ela fez 19-16? Lá não. Em Floripa vai dar uma zebra. É, segundo. Então nós vamos fazer aquele acordo. Que acordo? Se você que acordo? Tá. Qual acordo? Nós fizemos ontem. Qual que é acordo? Segunda-feira. Você tá rogando praia. Qual que é? Pera, vamos lá. O Corinthians ganha o Brasileiro, Palmeiras ganha a Copa do Brasil. E nós vamos lá. Só chega em quatro. Exatamente. Tá. Senão, se você começar a dar. Mas... Você tá dando pra trás. Não, né? Então peraí, então não pode. Senão não dá certo isso aí. RG, que lindo, que você tá sendo. O Santos tem mais que o Palmeiras. O Santos tem que sair fora. Evidente. Na Copa do Brasil. Não, é que, né, o Palmeiras, é que mas tem que ganhar do Inter. É que o Domênico alegou que nós já fomos campeões esse ano. É, ele falou que. Entendeu? Mas independente. Pode ganhar o Santos tudo. Tem mais time que o Palmeiras hoje pra disputar a Copa do Brasil? Claro que tem. Olha o aproveitamento do Santos. Olha o aproveitamento do Santos. Olha o parcial do Palmeiras. Tô de brincadeira. Olha que tem brincadeira. Olha o aproveitamento do Santos. Imagina. Pega o aproveitamento do Santos. Quem tá imprimindo? Analisa todos os jogos. Pega os últimos jogos. O Santos tá jogando muito mais bola que o Palmeiras. Olha, pega os últimos jogos aí, então. A galinha não tá de férias hoje? Ah, não sei o que tá falando aí. Ô, Biscate, o Corinthians é campeão brasileiro. Juiz. É isso aí. Ô, juiz. O negócio é o seguinte, RG. Vai pra cima desses porcos aí. O Santos tem muito mais time que o Palmeiras. Porco, acho que tem. Ô, mano. O Santos já fez a conquista dele esse ano. Foi tirar o Corinthians lá. Imagina, o Corinthians doou a vaga pro Santos. Agora o Santos tem que ir lá e ganhar a competição. Foi a conquista. Fecha a porta já esse ano. Ô, mano, na Copa do Brasil. Olha, eu discordo, hein? Vamos ô, lá. Mano, na então, Copa. Vamos lá, na mano. Copa... Peraí. Não, vamos lá. Mas não tem, ele. Mas não tem. Últimos cinco jogos que você viu de melhor aqui? Que os últimos Santos. Cinco? Peraí. Não falei dos últimos cinco. Que você quer pegar o quê? Eu falei, pega os últimos jogos. Entre... Vai, todos os não jogos? Só. Palmeiras, 13 vitórias. O Santos, 11. Vamos lá, por partes, então. Quer? Vamos lá, por partes. Eu não tô achando nada melhor aqui. Onde tá melhor aqui? Calma, se você deixar eu falar, você vai entender. O negócio é o seguinte, se você pegar o Campeonato Brasileiro desde o início, o Santos começou mal demais a competição. Tanto é que todo mundo falou, nossa, o Santos pode ser que caia. Inclusive, até o próprio Portuga falou que o Santos cairia. Ah, eu não falei nada disso assim, e tava na zona de rebaixamento. Tá. Eu não disse, não. O Santos estava capengando. O Santos, depois que trouxe o Dorival Júnior, que foi um divisor de águas pro time do Santos aí no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do Dorival Júnior é muito melhor do que o aproveitamento do Marcelo Oliveira no Palmeiras. Claro que é. Isso não tem nada a ver. Que bobagem falar uma coisa. Mas você vai se cruzar na final. Palmeiras e Santos, o Santos espanca o porco. Quer apostar comigo? Espanca nada. Tem que apostar. Fala, Norberto. São duas competições. Parece que você é santista aqui. Que parcial, é isso que eu vejo. São duas competições diferentes. Analisando mal. Norberto quer falar, gente. Santos e Palmeiras na Copa do Brasil têm as mesmas chances e condições. Norbertinho. Santos ainda tem mais chance. Fala, Norbertinho. Fala. O divisor de águas no Santos foi colocar as contas em dia e pagar o salário do elenco, pô. Não, tô falando em termos de futebol. Santos aí, depois da chegada do Dorival Júnior... Se recuperou, tá jogando bola. Cara, é inegável. O cara fez o Santos jogar bola, gente. Eu vou explicar uma coisa. O time de 11 do Santos é melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem mais elenco que o Santos. Português, vai tomar uma água, vai. Não, tanto que o Santos ganhou o Campeonato Paulista. E eu disse que aqui... felicidade lá do Dudu. Mas aí o Dudu joga pro Palmeiras e joga pro Santos. Então, aí que eu falo, o time de 11, os 11 titulares, o Santos é mais ajeitado o time. Mas o elenco do Palmeiras é melhor, porque tem mais peças de reposição. Mas vamos lá, o time do Santos é melhor. A gente sempre prega aqui como referência que tem que respeitar, os números. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está melhor colocado que o Santos. É ponto, né? Não é isso? Não são, a referência não são os números? Então os números são esses. O Palmeiras está lá em quarto, no G4, e o Santos está em oitavo. É simples. Na Copa do Brasil, os dois têm as mesmas chances e condições até o presente momento. E no Paulista, quando se enfrentou, o Santos levou vantagem. Acho que a vida do Palmeiras para chegar na final é muito mais difícil do que a do Santos. Isso eu concordo também. Da chave do Santos isso é outro. O Palmeiras ele vai pegar o Inter agora, eu acho que o Palmeiras passa do Inter. Deixa eu fazer uma pergunta para Corinthians. O próximo jogo do Palmeiras, possivelmente na Copa do Brasil, será contra o Grêmio. Calma, deixa passar. Eu acho que o Grêmio chega. Dandan. E na final, possivelmente, será o Santos. Dandan, se chega numa final Palmeiras e Santos, quem ganha? Eu acho que o Santos leva. É, por quê? Essa questão do elenco, acho que não tem muito a ver, porque são dois jogos, ida e volta. Sim. No diferente brasileiro que você precisa ter elenco. Mas se algum tiver algumas contusões, um não tem mais peça de reposição? Aí pode ser, mas é... Afinal, todo mundo quer jogar, que... machucado ou não, todo mundo quer entrar. Eu acho que o Santos. E você, Jorge? Eu já discordo. Tá mais equilibrado, viu, senhor? Eu acho que como o Palmeiras tem mais peça, ele leva uma certa vantagem. Parabéns! Mas pra vocês todos vai ser equilibrado. Mas pra vocês todos é 100% que desse lado não passa o São Paulo, passa o Santos. Eu acho que o Santos o São Paulo vai ficar no Vasco. Quando cruzar na semifinal Santos e São Paulo, eu acho que o Santos passa. Acho que o São Paulo não passa do Santos. O time do Santos é bem superior ao São Paulo. Eu acho que ainda é muito cedo para isso. A Copa do Brasil, gente, é etapa, é jogo a jogo, não dá para medir. Mas a gente tá falando aqui em cima de probabilidade. O que foi, Koyama? Diga aí, Koyama. Antes de pensar no Santos, São Paulo precisa pensar no Vasco, pô. Claro. E o Santos no Figueirense. A gente tá projetando. É uma projeção. Projetar Campeonato Brasileiro é uma coisa. Eu banquei aqui sozinho com relação ao Santos. Continuei bancando, continuo bancando e acho que o Santos tem condições sim de chegar no G4. Você foi um visionário. Não é visionário. É que você acredita no seu time. Não é visionário. Nossa, uma coisa é você ter um campeonato, longo pra cacete, tava lá na décima rodada e vocês já estavam dando o Santos como, rebaixado. Olha, só uma informação. E outra coisa é Copa do Brasil, velho. O escalamento do Palmeiras saiu? É, o que o seu Benga falou mesmo, viu? Aqui mesmo, vó. Vai jogar Prato, Lucas, Jackson, Vitor Hugo, Elvídio, Egídio, Amaroto, Afrouxa, Rabinho, Amaral, Arouca, Dodô, Dudu, Jesus e Barros. O Barros foi convocado para a seleção do Chile, viu? Então, se o Palmeiras passar na Paraguai, Copa... Paraguai. Se o Palmeiras passar na Copa do Brasil, talvez ele não jogue um dos jogos aí. Então tá bom. Tem um elenco, vovó, fica tranquilo. Não, é só um informamento, né? Ah, entendi. Quando tiver eliminatórias, o Campeonato Brasileiro não para? Na Copa do Brasil, acho que não. Para. Eliminatórias, parece que para tudo. Mas é que tem um jogo que é longe, acho. A diferença é que, por exemplo, no dia do jogo, vai parar. Mas o atleta, ele não vai se apresentar na seleção brasileira no dia do jogo. Ele já vai antes. Tá certo. Então você acaba perdendo esse jogo. Koyama! Um dia depois também. Deixa esse palpite, daqui a pouco. Inter, Palmeiras. 1-0 tá ótimo, viu? Então tá bom. Você falou que posso mandar um abraço? Fala, diga. Mandar um abraço para os palmeirenses da empresa, o Washington Kiuti, Marcelo Conrado, o Thiago também. Mandar um abraço para os bambis aqui da empresa, o André, o Alê, o gremista do Alê Nunes. E vamos que vamos, Dodô, já é nóis. É nóis, vamos ganhar desses caras aí. Mas tá meio desanimado você, hein? Pra quem vai jogar hoje. Olha, meio desânimo, hein? E o que eu tinha falado aqui, Sombra, em termos de aproveitamento aqui, ó. A melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, quem tem até agora é o Flamengo. O Flamengo tá com 18 pontos aqui no segundo turno. Seguido pelo Corinthians, que tem 17, o Santos tem 16. E o Inter de Porto Alegre tem 16 também, empatado com o Atlético Mineiro ali. Certo. O Coritiba tem 15 e o Palmeiras tem 13. O São Paulo, por incrível que pareça, Sombra, tá beirando ali o G4, tá hora entra, hora sai, mas é a 12ª campanha do segundo turno. Não tá bem, não. Olha, você sabe a última vez do Fluminense que o Palmeiras ganhou do Inter? lá em Porto Alegre, foi o ano que o Gabriel Jesus nasceu. É, 97. Ó, Zedão! Ai, ai, ai. O que você tá rindo aí, Zedão? Não, é outra coisa. É outra coisa? É evidente. É, foi um soldado. Mas segundo Sombra, todo tabu que perdura muito, uma hora cai. Eu tô achando isso aí, que hoje é muito de soldado. E o visionário aqui falou que o Botafogo subia com o pé nas costas. Eu disse que não. É. Mas já acabou? É. E o gol do Botafogo ontem, viu? Não. Você não viu, hein, mano? Cortou, o cara recuou a bola, o goleiro foi pegar, a bola passou por baixo da perna. Sabe quando você vai pisar na bola? Bola passou embaixo da chuteira. Ixi. Passou no meio da... Lamentável. Bom, Koyama, um abraço, cara. Boa noite. Boa noite, abraço. Falou. Falou. Abraço. Falou, cara. Abraço. Abraço. É, foi a participação do Koyama, palmeirense aqui do Estádio 97, na Energia 97 FM. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 FM. Olha que interessante. Olha que bonito, olha onde está o nível cultural, nível intelectual dos componentes do Estádio 97, pelo menos um deles. Replay do Estádio. Replay. Replay do Estádio. É isso aí, mano, replay do estádio, certo? É um tratamento diferente aí. Mas você acha que vai precisar usar a ola? Ah, com certeza, velho. Não foi o Hulk que fez tratamento com esperma e de ela tem cara que gosta égua. Da ola negócio, não sei porra que ele fez. Lembra? De égua? Fez um tratamento com esperma, não foi? Pra se curar da contusão. Não sei, você que tá falando aí. É, véio. Na final, que ele ia jogar, ele fez um tratamento, alguma merda dessa daí. Não sei. O cara ofereceu esse tratamento alternativo. Não, não. O Portugal tava com uma dor assim, tipo. Bem no final da coluna, sabe? Pegando o jogador. Segura, Portuga, segura. O Portuga passar uma CML 3. Segura, segura. Não. Pera aí, olha, acho que esse negócio de esperma de égua não tem nada a ver. Primeiro que égua não tem esperma. Mas é esperma do touro. Esperma égua do touro. Não tem esperma, né? Se bem que o Portuga tá acostumado com leite de boa. Ou animais. Agora lembrei. É, mano. É. Esse Portuga, esse depois é o do famoso leite de bode. Portuga só... Marceneiro. É brincadeira. Ele conhece hein? O pau pelo o tratamento foi. E é, você pelo tato. O tratamento foi do Diego Costa. Foi de placenta de égua. Foi antes da final lá de Atlético de Madrid e Real Madrid. Não foi esperma de égua. Foi placenta de égua. Não, mas não e o jogador não foi o Hulk, foi o Diego Costa. Eu errei redondamente, mas foi legal. Bom, mano, mas você tem uma dica pra ele quando ele for pegar do cavalo? Opa, com certeza. O Portuga, quando for ordenhar o touro, ouça essa dica aqui, Portuga. Diga, mano. Você Portuga, tá... desculpa. Tua mulher ouve essas coisas, Portuga? Pra meu filho que já tá entendendo. Seu filho sabe que é esperma agora. Meu filho ainda não sabe o que é isso. Mas quando for ordenhar, escova os dentes. Isso, Portuga. O Portuga que escova o dente com a salsicha. Então o negócio é o seguinte, ó. Você que tá sempre na noite, não quer que ela termine jamais, amigão. Fica uma baita dica pra você, hein? Pra não perder o melhor da balada, cara. Tenha sempre com você uma camisinha ola. Você nunca sabe quando aquela mina vai dar uma mole. Você nunca sabe quando aquela mina vai cair na tua. Quando aquela mina vai falar, hoje é o teu dia de sorte. É isso aí, amigão. Tem que estar... engatilhado, né, RG? Tem que ter no bolso uma camisinha ola, cara. A marca acaba de lançar a linha Drinks. Com os produtos Ola Morrito e Ola Energético, cara. Quem não gosta do energético, hein, velho? E Morrito, que é bom também. Nossa senhora, a mulherada pira, cara. Então você tem que falar assim pra tua amiga. Fala, ô, deixa eu te mostrar, tem um energético novo aqui. Deixa eu te mostrar. Aí ela vai ficar... Porque mulher gosta desse negócio. Ela sabe quando você tá na maldade. Quando você dá aquela risadinha irônica. Que você olha pra ela assim, ó. Deixa eu te mostrar um energético novo, assim. Aí você dá aquela... Sabe aquela olhadinha de canto de olho? Aquele olhar 43. A mina já sabe que você tá na maldade. Aí você saca da bisnaga, você saca a manjuba, encapa ela com essa ola energética e fala, tá aqui de presente pra você. E vai pro abate, amigão. A camisinha com sabor e com cheiro dos drinks mais pedidos. Quem tem, amigão? É a ola. Você sabe disso, né, mano? Opa. Sabe como é que é? Pra cada pegação, um novo brinde. E com a ola, amigão, viva a pegação. Meu Deus. Olha o avião do Estádio 97. É, esse é o avião que te leva a Barcelona pra ver YouTube. Vocês estão participando? Ô, Jorge Cristodolo. Papa Cristodolo. Pode ser só o Papa aí, tá bom já. Hã? O pessoal lá no serviço fala que é o Papa. É o Papa. Mas você tá anotando os aviões aí pra participar da promoção? Tem um dia anotado aí. Ah, tem passaporte? Sim, isso aí já... tranquilo. Beleza. Gosta de YouTube? Sim. Perfeito. E você, ô Dandan? 2 dias anotados. Tem 2 dias anotados? Segunda-feira, atenção, segunda-feira. Tá chegando. O primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo e em única chance acertar quantas vezes passou o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa, e o ouvinte que entrar no ar é que vai escolher um dia do programa, se acertar, tiver com o passaporte em dia, vai viajar para Barcelona, vai assistir U2 ao vivo, vai poder assistir inclusive o show do U2 com o acompanhante na Red Zone. Olha que legal! Vai assistir o show do U2 na Red Zone, que é o local mais privilegiado do show. Vai ser animal. Algum de vocês já viajou para Barcelona? Conhece? Já fui para Barcelona. Já foi? E aí, Dandan, gostou? Sensacional lá. É mesmo? Foi. Que você mais gostou? Que você mais curtiu de Barcelona? Ah, como arquiteto, né? Ah, você é arquiteto? Sou arquiteto. Aí, então, show de bola, show de bola lá. Mas é, pelas fotos é uma coisa. Arquitetura. Se é arquitetura, nossa, Gaudí, show de bola. Exatamente. Né? Muito legal, muito bom. Desde os antigos até a arquitetura mais nova. Sim. Muito sensacional, legal. Né? Então, quem ganhar, quem for, não vai se arrepender. Aquela Sagrada Família, aquilo, meu, aquilo é muito louco, cara. Quando você sai do metrô, começa a subir a escada rolante, aí você dá de cara pra torre, assim, é impressionante aquilo. É muito louco aquilo, cara. Você fala, bom, isso não existe, quem fez isso mesmo? Não, é muito louco. Que coisa, né? Aqui você sai do metrô, dele cara com a ciclovia, aquela coisa vermelha pintada. Não, tapete verde agora. Tá verde também. Ciclovia não é... Gente, é que aqui o negócio é mal planejado, né? Então, é por isso mesmo. Em várias grandes cidades do mundo, a ciclovia é muito bem planejada. Mas lá sabem fazer. O negócio é efetivo, né? É. Olha, então continue anotando quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97, tá bom? A promoção Avião do Estádio 97... tem apoio da Singapore Airlines, que é a maneira mais gostosa de você chegar em Barcelona, é com a Singapore, tá bom? Aliás, tem uma promoção muito legal aí, por comemoração aos 50 anos de Singapura, você ganha um presentaço. Você pode viajar para Singapura, a capital do terceiro milênio, em classe econômica, a partir de $1,388. Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único da Europa. Tá passando de novo? Eita, avião bacana! Legal demais, hein? Vamos agora ao momento Estádio 97 sem parar. 3 ouvintes na sequência. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. A gente tava falando de Barcelona, né? O Barcelona tomou uma sapecada do Celta por 4-1, meu amigo. Pancada, hein? É, acontece. 4-1. Acontece. O Santos não perdeu o último jogo aí? Acontece. Você tá comparando o Santos com o Barcelona? Absurdo. Não, adversário. Com o Celta. Fala de adversário. Fala de Barcelona com o Santista, que eles têm trauma. É, não dá moral pro Barcelona, ó. Corinthians é um Celta mil roubado. Ó, queria mandar um abraço pro seu Márcio, que tá com o taxista Evandro agora. Quer andar de graça, pediu pra mandar um abraço. Seu Márcio? Seu Márcio Landucci? Amante do Mota. Ele tá querendo andar de graça no táxi, né? Porque eu sou dobro. Um abraço, seu Márcio. Esse tá usando bem o programa agora, hein? Esse seu Márcio que tá no táxi é aquele que dá beijinhos no Mota? Beijinhos? Se fosse só beijinho, tava bom, né? Mas tá usando bem. Cuidado aí, viu, Evandro, que ele gosta. Esse seu Márcio, quando junta com o Mota, faz o choque rei, né? É evidente. Então tá bom, vamos lá. Vamos chamar o Asdrubal. Chama o Asdrubal, esse é o momento sem parar. Grande abraço pro Jeová. Sempre ouvindo o Estádio 97. Ô, Jeová. Grande. Pô, e voltando domingo, Santos Abel, velho. O que aconteceu? Olha, tinha uns 5 quilômetros naquele pedágio, velho. Ah. Mas e é legal, né? Que aí você vai comendo. Corta. Vai comendo por aquela marcação, aquela marcação azul ali, sem parar. Nossa. E aí vai todo mundo olhando pra você, Dodô. Aí os caras vão olhando pra você e você vai indo. Mas é legal. O shopping também quebra um galho. É legal, viu? Quebra um galho incrível. Mas já faço mostrando o dedo. Shopping. Nossa, que delícia, hein? Você não precisa nem ficar depois em fila de carro. No posto de gasolina, você pode usar pra acostamento. Abastecer. Legal pra caramba. Eu acho que é legal. Quebra um galho, velho. Alô. Alô. Opa, quem fala? Humano sempre assim. Bruno, combinação perfeita. Feliciano de Carvalho. Hã? Vamos de novo. Bruno? Feliciano de Carvalho. De Carvalho. Quantos anos, hein? 26. 2.6 RG número 2. Hoje, RG. Até agora. Como assim, até agora o quê? Eu não tenho o que reclamar. Por quê? Tá Feliciano pra mim. Eu fui campeão paulista. Ah, sensacional. Único campeão. Ah, lá, tá bom, porra. O único campeão aqui, 2015, levanta a mão. É, não, não. Ganhou o Comunique ontem. Ah, você ganhou o Comunique. Então, é isso. Tá vendo? Todo mundo quietinho, pianinho. Aí, chupa todo mundo. Nós aí, nossa, o RG. Ó, tirou um lazer da cara de vocês. É, pode continuar, doutor. Ô, meu velho, e. E qual bairro você mora? Benzinha não tá aí, não, né? Tá. Sempre tá aqui. Tá em espírito. Que trouxa. Vai. Moro no Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco. Benjinha. Oh. Eu nunca vi um cara falar tão bonito uma Coab, velho. Conjunto Habitacional. Nossa. O cara, pode falar, em vez de falar, moro na Coab, Conjunto Habitacional, blá, blá, blá, blá, Coab, velho. Coab, Castelo Branco. Não zoa, não. Não, não tô zoando, falando sério. Não tô zoando, falando sério. Não é Conjunto, é Coab e Castelo Branco, velho. É, mas tá bom. Não falei, não. Falei errado. Ah, você foi zoar o cara. Não, mas não toma leite de bode. Não, leite de bode é mancada. Se fosse bode, tava bom, né? É, Portuga aqui não toma leite, não, rapaz. É o Portuga, Portuga Monrar. O cara não ordenha o touro, não. Eu vou ter o touro. É um vacilão. Ordenha seus o touro. Filhos do mar. Oh, ele não faz o touro feliz, não. Ele é. Ó, ah, ó o Monrar aqui, você lembra do Monrar? Dá uma babinha na boca, velho. Ele segue aí porque ele parece que torce pro Santos. E aí, velhinho? É Santista? É. Santista, com certeza. Olha aí. Então é só pode ser Feliciano mesmo. O time que mais fez gol do mundo, o time com mais... O time melhor do mundo. Santos maravilhoso. Cuidado pra não infartar, hein? Até aí você não mentiu em nada, tá certinho. Ué, é verdade. Qual time tem mais gols no mundo que o Santos? Que mais comemorou gol no mundo, é o Santos. O Santos computa gol contra o Exército. É isso aí, vai, não interessa, mano. Que isso, mano? Ué, verdade, o Pelé computou. Dos mil gols, 300 foi no Exército. Claro que foi, mas foi. O Pelé jogava 303 fora com o vizinho dele. Ô, mano, deixa eu falar um negócio pra você. Rebatida. Ô, mano, deixa eu falar um negócio pra você. Quem disse isso foi o Pelé, não foi? Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Véi, não brinca com essas coisas, porque a coisa mais ridícula que existe em termos de time de futebol... É o site do seu time. Por quê? Você já entrou lá pra ver a conquista? Que é o quê? Você é o Webmaster agora? Hein? Você já entrou lá? O que eu tava fazendo lá, RG? Você entra no São Paulo, no Palmeiras, no Santos. Pô, dá gosto de ver. Aí você entra no Corinthians. Pô, campeão da Liga de Itaquera de não sei quanto. Pô, não tem nada lá, velho. Isso, mano. Não tem nada. Não tem nada. Então, peraí. Diferente do teu time. O meu time, na época da foto colorida, ninguém tem mais títulos que o Corinthians. Ah, para. O último título que você viu, tá certo? Com foto colorida, aliás, um dos poucos que você viu. Nem vou brincar. Galinhada não, hein? Nem vou brincar. Vai vender Siri no Mangue lá. Ai, juiz, porra, meu Deus. Vai vender. Timão, porra! Vai vender algodão doce na praia, velhinho, né? Minha mãe, rapaz, tá louco? Vacilão. Feliciano, nem vamos perder tempo. Ô, velho, e hoje, tem Figueirense? Hoje, 2x0 sem susto, tranquilo. Quanto? 2x0 sem susto, tranquilo pro Santos. 2x0. E no brasileiro, velho, vamos chegar no G4 aí ou eu tô louco? Cara, é o seguinte, até nos grupos que eu tenho aqui de WhatsApp aqui, Santista, quando o Santos acertou com o Dorival, eu achei que tava acertando pra Série B. Tá queimando a minha língua. Por quê? Por quê? Oi? Por quê? Ah, porque ele só caiu com os últimos que ele treinou, só caiu os times. Mas a passagem dele pelo Santos anterior foi boa. Ah, não, mas eu tô falando Fluminense, Vasco, ou Vasco não, é... Só tragédia, foi horrível. Sim. E quando ele chegou, eu sinceramente achei que o Santos ia cair mais ainda. Mas desculpa, eu também achava isso, e não só eu, como muita gente aqui. Sim. O Dorival, nos últimos anos, com exceção, ele só fez. Esse foi o último trabalho dele bom. Foi em 2010 no Santos. Então não tem que. Não pode falar que ele é bom. Mas não. Os times que você deu, e que você está dando exemplo, por exemplo, você pega. Fluminense, veja os técnicos que passaram pelo Fluminense, veja o Cruzeiro, né? Veja, quer dizer, o Grêmio agora tá aí com descobrir esse O Roger. O Roger. O RG, mas olha o sofrimento RG, que foi o Grêmio. Com todo respeito, mas a própria direção do Santos, a primeira opção deles era Oswaldo Oliveira, não era Dorival. O Dorival Oliveira não dá. Então, mas... não dá. Não, eu também concordo com você. O professor Oswaldo Diola e o... Como é que é? É, Flarcelona. Agora é o seguinte. Não, mas não. O Dorival era fraco também. Não. Pera, vamos esclarecer. Vamos uma botar. Uma coisa, outra coisa. Vamos Diga. Colocar os pontos nos is. Essa coisa de que o Oswaldo era prioridade. Do presidente. Não, mas não era o Oswaldo prioridade porque o Oswaldo é um puta do entendido de futebol. Não, o Oswaldo era prioridade porque o Santos tinha pendência com o Oswaldo. Sim, mas era ele o primeiro nome. Então tinha que fazer um conchavo ali, um acerto para neguinho aliviar. Não tem nada. Se vocês perceberem, todo jogador que está devendo. Ele é cotado novamente pra voltar com o time. Fazer um acerto, né? É, ele também são assim. Não tem nada a ver. Pô, pelo amor de Deus, Oswaldo, você tá louco. Domênio, quem é melhor, Oswaldo ou Dorival? Tem que escolher um. Tem muretado. É não, escolhe um, Domênio. É morrer no de enforcado, pô, você tá não, louco. Mas escolhe Dorival, um. Dorival, dois, ruim os dois. Mano, um. Pra mim, não é porque ele tá fazendo um trabalho bom no Santos aí que ele é bom. Um, mano. É quem é melhor, Oswaldo ou Dorival? É difícil falar assim, Portuga, porque o Dorival, na minha opinião, ele nasceu pra dirigir o Santos. É isso aí, mano. É... E outra, o Oswaldo, Portuga, por mais criticado que ele possa ser, no Corinthians ele foi bem, aí vão falar, mas ele pegou um trabalho montado do Luxemburgo, mas ele foi bem. Tá, certo. Tá, mas e o Mano Flamengo, Futebol Clube, quem dirige? Flamengo, tem os dois. No Flamengo, o Oswaldo tá bem. Mesmo tendo tomado uma traulitada do Atlético e tendo perdido o penúltimo jogo do Flamengo também, mas é um cara que quando chegou no Flamengo ele mudou a cara. Mas o Mano Futebol Clube, se tem uma vaga de treinador, tá lá dois currículos, Oswaldo e Dorival, escolhe. Eu aposto no Dorival. E você, Danda? Dorival. E você, Estranho? Ah, mas pelo currículo você vai ter que apostar no Oswaldo, ele tem mais título que o Dorival, pô. Então você contrataria o Oswaldo? Pelo currículo, e você, Vô Olímpia? Currículo? Acho que não. Ah, eu prefiro o Oberdan. Não, o Oberdan não vale, vovó. Dorival Júnior ou Oswaldo? Oswaldinho. Oswaldinho? Que coisa, hein? Tá vendo, vai? É, gente. Mas não devemos nada pro Oswaldo, não. Ele que seja feliz lá no Flamengo. E deixa o Dorival lá, que tá dando. Deu certo no Santos, não. E tá dando muito certo. Dorival é o caso de nascer pra treinar o Santos. Agora, esse acerto do time também se deve ao Dorival ter encontrado um volante lá, né, cara? Porque a gente tava sem volante ali, né? Tava sem o Alisson, sem o outro que foi pra seleção. Valência. O Valência que teve que fazer uma cirurgia. Com batatinha não dá. E aquele batatinha. Batatinha não dá só frita, né? O batatinha, ele é bom jogador. Ruim é que ele não tem estatura nem físico pra jogar, acho. Então. Primeiro volante daquele tamanho não dá. Meu, os caras encostam nele, velho. Ele perde o calção, isso. Cara. É uma discrepância total. Ele levanta o calção pra amarrar, cara. Impressionante. Ah, ele é tão baixo assim. É pequenininho, é muito pequenininho, não. Cara, é engraçado. E ele é meio errado, Sombra. O cara pra jogar de primeiro volante, com essas características, tem que ser batatinha. Muito bom. Batatinha. É igual o Mineiro, Josué, tem que ser muito Lucas bom. Lucas Otávio, Lucas Otávio. Não dá, batatinha não dá. É batatinha. E, velhinho, estamos aí num momento sem parar. Seu placar hoje, pá. Ah, já, que é isso? Figueira e Peixe. Pô, mano. Figueira, já falei. Figueirense 0, Santos 2. Dois do Pastor Oliveira. Boa, Pastor Oliveira, é nóis. Tamo junto, Pastor Oliveira. E seus abraços, suas considerações finais. Ele tem 1,64, hein? 1,64? Tô nervoso, velho. De Ricardo chuteira, Oliveira, né? Que precisa saber também. De ou ele tem o discurso aí de Deus pra lá e Deus pra cá, é, ou isso ele mesmo. Dá cotovelada nos outros, velho. Porra, mano. Ah, foi sem querer. Não deu cotovelada no. Para de ser. Ô, meu, você tá, tá aprendendo a ser gasolina com quem agora, hein, ó? Hein? Você tá aprendendo a ser gasolina com quem? O Ralf hoje ganhou 5 pontos no embaixo do olho. Quando é jogador do seu time, foi sem querer, jogador do seu time. A cotovelada do jogador do meu time abriu o supercílio, amassando o jogador do Santos. Toma vergonha nessa cara. Você tem cara barbuda. O Ricardo Oliveira precisa saber se ele tá exaltando o Cristo ou se ele tá dando cotovelada na cara de todo mundo. Vai lamber uma espiga pra virar pipoca. Você tá de sacanagem comigo. Velhinho, manda seus abraços. Queria mandar um abraço pra todo mundo aqui, arregaçando o ataque aqui de mandar mensagem pra mim. Boa. Amo ela pra minha mulher. Qual o nome dela? Carla. Senão o cartão não chega, né, velho? É. Então tá evidente. Certo. Evidente. É, evidente. Falou, velhinho. Cara, posso fazer um merchan? Manda. Bola, viva a pegação. tem. Ah, mas acabou o kit, mano, mas tá chegando lá. Bem na minha vez acabou o kit. Tá chegando, mano. Então, mano, falar, foi um sucesso tão grande, cara, que todo mundo falava, não demos conta, bicho. Mas, amigão, tem o kit Bozano, você pode ganhar aí do kit Bozano. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Aê, parabéns, o kit Bozano, mano. E na verdade, humano, como sempre, um bom ser humano, tinha assim um último kit da Ola, mas ele guardou pro Portuga, velho. Ah! Então, vamos fazer o quê? Somos solidários aqui. Em breve chegará mais, tá bom, amigão? Aí você. Olha o programa! Olha o programa! Eu tô vendo, tá descambando! Tá descambando o programa! Tchau, velhinho! Cara, obrigado. Valeu, cara. Valeu, abraço. Mais, cara. Valeu. Abraço. Então, por enquanto, fica só no tântrico, viu, velho? Ô, mano, vamos falar um pouco sobre homens? Eu não. Fala você, velho. Eu? Não, qual homem que vocês acham mais gostoso? Que isso? Eu, por exemplo, eu gosto muito de Paulo Vieira. Eu gosto de homem nervoso, brabo. E você, Domênica? Você vai perguntar pra quem? Não, eu vou perguntar pra todo mundo. A cara do Domênico, velho. Fala um ator que você acha bonito. A cara do Domênico. Um ator que você acha gostoso. Um beijo pra minha amiga Tamiz aí da Hipermarket. Ah, Tamiz! Corintiana! Corintiana Roxa. Você não tá falhando, Hipermarket. Hipermarket, você tá bem, mano. Esta vossa pergunta, você tem que fazer pra vossa mãe. Não! Mas é verdade, a mãe dele. Vamos continuar com o momento sem parar. Isso, vamos continuar isso. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Alô? Domingo Gugão. Alô, saiu? Alô. Quem fala? É Anderson. Ô Anderson, tudo bem? Beleza, Dudu. Tá vendo o programa hoje. Anderson do quê? Anderson José Bandeira Zacarias. Bandeira Zacarias? Bandeira, isso. Ah, faz em quantos anos, hein? 37. RG número 2, 3.7, hein? 3.7. Tá difícil, hein? Tá ruim, né, RG? Você não tem problema não, né, velho? Como assim não tem problema? Que é isso? Com dentição, tá tudo em ordem. Opa, tudo em ordem. Por quê, RG? É, se não lavar direito, não escovar, fica uma Zacarias danada, velho. Sensacional. Sensacional. Agora não vai reclamar, hein? E qual que é o bairro? Ô, Catra, você faz tempo. Eu moro no Cambuci. Cambuci. Onde? Cambuça. Beijinha, tá aí? Cambuça. Cambuça? É Cambuça, beijinha. Olha, amigo. Legal, Cambuça. Ah, já andei muito lá. Então, os caras estão evitando Cambuça, eu tô procurando. Bacana. Cambuça é legal. Já conheço bem as redondezas do Cambuça. É legal, é. Cuidado pra não achar. Cuidado pra não achar uma Cambuça de égua por aí. Tá vendo? Agora vai ficar lembrando sempre agora da égua, de touro. Ah, isso foi marcante. Tudo pelo programa. Olha, esse programa tá uma tentação hoje. Ó, respeito, Aguinaldo. Você tem que assumir, viu, Aguinaldo? Eu não sou não, você está equivocada. Velho, e qual que é o time? Equivocado. Ô, cadê o Mano? Mano, tá aí? Gente. Aqui, ó, tá do lado. Tô aqui. Ô, mano, eu não vejo ninguém na minha frente. Não adianta você tá pra esquerda, não, mano. Isso. É nós, é Corinthians. Mas aí que tá, amigão. Mesmo assim, é bom manter a seta pra esquerda ligado e o farol alto também lá no talo. Isso. Puta, agora é farol alto? Também. Porque o Corinthians, ele precisa intimidar, RG, mesmo que esteja ao longe, certo? Mesmo que esteja ao longe, ao longe, porra nenhuma. Viu? Já intimida quem tá lá, velho. Já intimida. O Corinthians, ele não pode dar sopa pro azar, não, amigão. Essa diferença pro Atlético Mineiro não, é de 5 pontos. E é uma diferença que ela tem a sua... Talvez a sua facilidade. Confronto direto, né, também. Mas aí vai pra 8. Não, então a diferença é de 2. Não é não. O Atlético já ganhou o jogo de vocês, lá. Você sabe que já. É ruim. O Galo é muito forte. Inclusive, amigão, essa diferença aí é uma vantagem considerável, ainda mais no campeonato de pontos corridos aí que o Corinthians tá jogando tão bem. É uma vantagem que o Corinthians souber administrar, na minha opinião, já tem que entregar a taça. Tem que entregar a taça. Porque já leva pro Independência. Já leva pro Independência. Não, mas eu também acho. Pode ser que seja mesmo. Porque se o Corinthians abrir 8 pontos de vantagem pro Atlético Mineiro quando houver o confronto. Aí já é, Elvis. Já era, RG. Já era. E quando eu falo isso, eu não tô sendo fanfarrão, não. Eu tô sendo realista. Eles ganham de vocês. Aí a diferença cai pra 2 e aí pode ser. Se tiver. Me dá uma informação. Em qual rodada desse confronto? Falando sério agora. Sem as suas loucuras. Quem? Corinthians e Atlético Mineiro e Corinthians. Os próximos jogos do Corinthians são mais fáceis lá também. Então, mas qual rodada que é? Vão faltar mais até partidas. Lá. Não, então. Eu acho que na 32. 33ª. Então aí vão faltar 5 jogos. Olha, mano, se mantiver, que eu acho muito difícil isso ficar estacionado. Eu acho que ou vai diminuir essa diferença ou vai aumentar. Não vai se manter até lá em 5 pontos. Portuga, tem um detalhe muito importante. Não, não vai ficar igual até a rodada 33. Isso é a minha opinião. Os jogos até o Atlético Mineiro, os jogos são relativamente fáceis. É isso que eu ia falar. O problema, Portuga, que os jogos... Acho que é Ponte Preta em Campinas. Não, mas ó, vou pegar aqui, ó. Fora, Goiás na Arena. Não, mas vamos pegar a tabela dos dois. Pera aí, ó. Fazer um comparativo aqui. Vai lá, vai. Vamos ser imparcial. Até o jogo do... O Corinthians, na próxima rodada aqui. O Corinthians ele vai pegar o Figueirense jogando em Floripa. É um jogo médio. Não, mas não. De fraco pra médio. O Atlético vai pegar o Joinville jogando fora também. Jogo fácil. Pros dois. Também. Acho pros dois. Mas teoricamente. Mas esse tipo de jogo do Américo Gato que define campeonato. Ele enrosca. Não, mas tudo bem. Mas tem um jogo de ponto aqui. Vamos pro óbvio. Vamos pro óbvio. Os dois ganham. Vai. Continua 5 pontos. Vamos lá. Pro óbvio. Tá bom, tudo bem. Porque não é possível. Quem tá disputando título não pode perder ponto pra Figueirense nem pra Joinville. Mas mesmo essa rodada, passando essa rodada, o Corinthians ele vai enfrentar a Ponte Preta jogando em Campinas. Fácil. E o Atlético Mineiro enfrenta o Curitiba jogando no Porto Pereira. Fácil pros dois. Fácil pros dois. Seria fácil. Fácil pros dois. Vamos continuar com 5 pontos. Depois, o Atlético Mineiro, ele pega o Inter de Porto Alegre jogando em Minas. Em Minas. Jogo médio. Não, em Minas, em casa, tem que fazer o... É, jogo médio. O Corinthians pega o Goiás jogando aqui também em São Paulo. Fácil pro Corinthians, médio pro Atlético. Vamos dizer que continua o 5 ainda. Sim, pra mim, médio pro Atlético, fácil pro Corinthians. Depois, o Corinthians, ele sai pra enfrentar o Atlético Paranaense. Difícil. Tardido esse jogo. Difícil. E o Atlético Mineiro pega o Sport. Aonde? Tardido, mas o Sport jogando tá fora. O Sport aí, mano, pode estar lutando pra cair. Então o Sport pode ser difícil pros caras. Eu acho o Atlético o jogo mais difícil. É mais difícil jogar na, é mais difícil jogar na Arena da Baixada do que jogar na Ledo Edith. Acho que é mais difícil. Mas até lá, que eu não sei que rodada que o mano tá aí. Tô na 31ª. Pode ser que o Atlético Paranaense não queira mais nada com nada. Não cai, é, mas é um time difícil, sempre. E a verdade, o Atlético Paranaense já não quer nada com nada. Não, mas o Atlético Paranaense hoje é o nono. Mas o mano. O Sport é o 11º. Então, mas... A diferença de um pro outro é de um ponto. Mas, mano, o Sport, o Atlético Paranaense é sempre um time difícil na Arena. Pô, mas e aí? Sempre vai continuar. Imagina, o São Paulo vai lá e bate na cara deles toda hora. Ah, eu vejo. Na 32ª rodada, na Arena, o Corinthians ele vai pegar o Flamengo. Só perde. É um jogo casa, médio. Mas, e o Atlético Mineiro vai pegar a Ponte Preta jogando em Minas. Vai ganhar o jogo. É fraco. Esse jogo aí, tudo bem, em casa, mano, mas pode ter uma diferencinha aí. É, e a 33ª rodada é o confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro. Então até aí é mas bem equilibrado. É... bem equilibrado as coisas. Não dá pra chegar e cravar, por exemplo, os jogos que vocês disseram aí, ah, esse jogo é fácil pro Atlético, esse jogo é fácil pro Corinthians, é fácil na teoria. Mas esse tipo de jogo aqui é onde enrosca. É onde enrosca, é verdade. Porque, por exemplo, time grande com time grande, é natural eles trocarem pontos. Vai jogar, por exemplo, vai na casa do adversário, você perde lá e ganha aqui. Sim. Ou empata lá e ganha aqui. É. Ou então perde lá e empata aqui. É natural os times aí trocarem pontos. Agora contra Curitiba, Joinville, Figueirense, Chapecoense, Goiás, Avaí. Esse tipo de confronto, quem quer ser campeão tem que matar. Mas, mano, dependendo da altura do campeonato, essas equipes que você citou, tudo bem, são fracas, mas elas podem estar brigando por sobreviver. E aí o jogo se complica. É. Naturalmente, porque aí vem torcedor, vem o desespero dos caras, a arbitragem quando estão em casa sempre complica um pouco. Justamente os jogos depois contra Figueirense e Goiás, time que estão brigando. Então, tem um outro o jogo ganha um outro componente que pode ser complicador, cara. Mas ó, eu gostaria de pedir a opinião aqui também dos nossos amigões que estão aqui. Então, mano, o próprio Palmeiras perdeu ponto pra esses times aí. Tá lá no G4. Perdeu até mais pra cima. É o que define. Palmeiras tomou do Goiás na Arena aí. No Allianz. Perdemos lá e cá do Goiás. Perdemos 6 pontos pro Goiás. Exatamente, no turno e retorno, é verdade. Entendeu? E perdemos 3 pontos pro Joinville lá, quando o Joinville tava uma desgraça. Não, mas ó, eu sei que empatou, eu posso estar parecendo muito fanático, mas o negócio é o seguinte... Corinthians é Corinthians, né, mano? Não, mas é o que eu acho também. O Corinthians, eu acho que é o time do Campeonato Brasileiro que mais merece ser campeão. Eu vou falar o porquê. Sem dúvida. Primeiro, em termos de esporte. Em termos de acontecimento também. O Corinthians, ele perdeu alguns jogadores ali que eram fundamentais, como foi o caso aí da dupla de ataque, que era o Emerson Sheik e o Guerreiro. Todo mundo, nossa, porque agora a Viola vai pro saco. Não, seu Benjamin. Tá certo? Não, mas muita gente desacreditou. E vocês também desacreditaram. Não, eu fui o único que banquei aqui no programa que o Corinthians brigaria pelo título. Eu tô louco pra ver sua cápsula do tempo. Eu tô louco pra ver sua cápsula do tempo que vai abrir. Se não der que tiver Corinthians campeão, eu quero ver sua cara. Não, não, não. Inclusive, em termos de cápsula do tempo que você tá citando aí, eu não lembro. Essa cápsula, ela foi feita antes de começar o Campeonato Brasileiro, tá certo? E o Corinthians ainda tinha Guerreiro e tinha Emerson Sheik. É verdade. Então, amigo, o Corinthians ele perdeu um jogador importante também, que foi o Fábio Santos. Mas eu acho que seria justo, talvez aí, Deus desse título pro Corinthians. Isso, sem dúvida, mas é óbvio. É óbvio. Deus deve com isso, mano. Com certeza. Deus é brasileiro corintiano, mano. Meu Deus. Você acha? Jesus, tá errado, é o Zé Groselha. É o Zé Groselha. O Corinthians recuperou o Marinho logo. Tem que dar esse título pra gente aí, pô. Mas é verdade, mano. Ó, o Campeonato Brasileiro é legal porque quando. Aí ele insiste. Não, mas RG, diante de todas as dificuldades que o Corinthians passou, tá certo? Só o Corinthians teve dificuldade. Não, mas o Corinthians tá tendo que pagar estádio, perder jogadores importantes. Depois de ter tomado aquele ferro contra o Guarani aqui na Libertadores. Seria legal, o Corinthians ganhar e ser coroado, talvez, com esse título brasileiro. Seria legal, cara, seria legal. Nenhum time no futebol brasileiro hoje, pode ser que amanhã mude a história, mas hoje, nenhum time merece ser mais campeão do que o Corinthians. Ô, Maninho, lembra de mim? Alegrão lembro. Garcia, lembra? Claro que lembro. Ó, é rapidinho. Você é matemático. Isso, eu tinha parado de vir, mas os ouvintes pediram, eu vou falar rapidinho aqui, viu? E o seu tio, como é que anda? Você vai falar das chances? Exatamente. Ah, legal. Ó, tem o Corintião, né? Ó, você vê, o Corintião, pelas minhas contas, tem 80. Olha aqui não, viu, estranho? Aqui não tem nada aqui, é da minha cabeça, viu? Ó, tem 83,5% de chance de levar o Campeonato Brasileirão. Certo. Eu vou explicar por quê. Por quê? Se você for ver, ó, o Corinthians já jogou 27 partidas, né? Ah. 70,4% né, de aproveitamento. Tá. Aí você sobe 2 vezes 4. 9-2 com 4-8, 7. É, peraí, esse aqui. Fora. Não, esse aqui é meu telefone. Peraí, me confundi. Porra, você tá brincando, não, você ó, é muito confuso. Aí você pensa. Tá, você tá usando o mesmo que a Grazi tá usando na novela. Entrou hein? A primavera agora. É pesado isso aí, velho. Entrou, agora já entrou a primavera. Isso contribui com essa chance do Corinthians. Mais 4,22, 43. Aí, tá na ponta do lápis, ó. 83,5%. De chance do Corintião ser campeão do Brasileirão. Entendi. Inclusive, eu queria mandar um abraço, viu, Maninho? Sim. O Martins, lá do Pet Shop da Aclimação, ele ouve muito, ele queria mandar um chupa-mano aí. Fala pra ele, chupa-mano. Ele que vai pro inferno, tomara que ele vá dar banho no Rottweiler. O Rottweiler era qual a chance dele tomar uma mordida lavando um cachorro? Ó, se você subir 3 aqui com a fórmula de Bhaskara, 3,14 é quanto dólar, né? Tá 4? Quanto que tá o dólar? 4,14. 4,14. Então beleza, vamos começar de novo a continha aqui, ó. 3,14 vezes 2. Fórmula de Bhaskara. 3,14 isso. É o número de pi, ô idiota, não é o dólar. Maninho, quem que faz assim, ó? Não, dólar é 4,14. Hein? Não, ele falou 3,14. Hein, Sombrão? Vamos ver se você sabe essa imitação. Quem que faz assim, ó? Aí seu Domênico acaso. Com o Aguinaldinho. Não, que não, isso? Não sei. Eu vou fazer de novo. Ó. Isso. Ô, RGzão. Fala. Fala, ó. O Benjamin. Não, pô. É o Martínez lá do Pet Shop, pô. Ah. Não é igualzinho? Eu não sabia que é o Martínez. Quem é essa porra de Martínez? O Martínez, ele faz assim. Você tá louco, figuraça, velho. Você tá figuraça, né? Manda lá um chupa-mano pra ele, Martínez. Ah, ele que vai pro inferno. Tomara que um Doberman morda o rosto dele. Não, isso aí, velho. Ô, Anderson. Um Doberman, ô, mano, só a última coisa. Ô, mano, claro, você viu a declaração de alguém da diretoria, não lembrou de quem, e falando que o Corinthians só melhorou depois da saída do Guerreiro e do Sheik? Olha, não ouvi isso daí não, cara, mas o Corinthians, ele não é que tava mal com o Guerreiro e com o Sheik, mas eu acho que essa renovação aí foi positiva. Não, com certeza, o Sheik deu uma mexida no time que ficou uma coisa sensacional, né? Porque por mais que o Sheik, ele tem um belo nome, o Guerreiro também aí, fizeram história no Corinthians, mas eu acho que tem horas que é bacana você meio que dar uma renovada. Porque aí você traz um gás novo, você meio que tira aquele rótulo que o cara falou, opa, já conquistei tudo aqui, eu sou o Sheik, e outra, ou eu sou o guerreiro, o herói da torcida, mano, e chama... o cara meio que se acomoda. Mano, então é legal você dar esse chacoalhão no elenco. Chama o resto do time pro Umbril. Ele mesmo, o discurso interno dele deve ser pros caras, ó, estão falando que nós perdemos esse aqui, nós temos que marcar mais, pegar mais, pra suprir a falta de mais. Imagina se tivesse renovado com ele, o salário e tudo mais, imagina que não ia acontecer lá dentro. Meio campo do Corinthians é o segredo do sucesso do time. Ô, Anderson, um abraço, fala, cara. Boa noite. Falou, boa noite. Mas pior que eu ia mandar um abraço aí. Eu já vi que deu um monte de zap-zap aí da minha irmã, que trabalha no SEMA, no Hospital SEMA. Oh, um abraço mandar... pro Celso lá, ouvinte nosso também. Um abraço pro Celso. E também mandar um abraço pro colega do Vermelho e Branco. Eu estou taxista no momento e mandar um abraço pro pessoal aqui. Pois boa. Não. Ainda bem que você não tá hoje, o Ben já não tá aqui, senão ele ia te ofender, né? Por falar em taxista aqui, amigão, deixa eu mandar um abraço pro Ricardo aqui da Vila Medeiros também, São Paulino, que é taxista. Caraca, Vila Medeiros, véio, é um bom lugar. Mas... Não, um amigo meu tá no táxi, o cara tá ouvindo aí, lista, hein? O Polac. Um Rapaz, o bicho vai de A a Z agora, cara. Você viu? Mexe tudo. Hospital, delegacia, Polícia Federal, taxista, rapaz. E lá na Vila Medeiros, a feijoada boa e no salsa, viu, mano? Põe por falar em polícia, é o pessoal do Demacro aí, viu? Ô, chega, mano. Tchau, Anderson. Valeu, cara. Falou, Sandra. Um abraço pra vocês aí. Boa noite. Valeu, valeu, valeu. Continuando com o momento sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial, Dodô. E falar nisso, parabéns mesmo pra Grazi, viu? Tá trabalhando muito. É verdade, alô. Boa noite, amigos. Ô, Piromal! Ô, Piromal, a voz do Mickey. Antes do Piromal da continuidade, RG, a Grazi de mendiga com o dente amarelo é muito mais bonita do que muita apresentadora por aí produzida, hein? Tá trabalhando muito. E parabéns, porque se esforçou, foi fazer curso, fez tudo que... Tomou pedra, né? Não, fez tudo que era possível e agora não fala mais porta. Ela não fala mais porta. É o sinal que o Big Brother prestou pra alguma coisa. Ah, mas ela tá bem. Ela tá 10 anos de programa, você tira uma. Mas eu acho que assim. Não, a Sabrina Sato também. Ah, mas não, teve uma outra moça que também é atriz da Globo que saiu do. É, do tem. A Juliana, não sei o quê. Vamos à sessão, não me comprometa. Jorge, ô estranho. Eita. Se você tivesse que pegar alguém, você pegava a Sabrina ou a Grazi? Grazi. Sabrina. Dandan. Minha mulher tá escutando. Mano. Fala. E daí? Entrou aqui. Na categoria de base, você tem que jogar igual o time principal. Vai pipocar, velho? Né? Então, você é arquiteto. Vai pipocar, mano? Qual a hipótese de você querer ser contratado por uma das duas pra decorar a casa delas? Você queria ser contratado por quem? Pela Sabrina ou pela Grazi? Pela Grazi. Pela Grazi, olha. Você não pergunta pra mim? Piromal! É o Piromal, velho! Piromal! E aí, você? Limpando o bacamarte. Nessa hora que você tem que dar o suco. É, Piromal! E aí, Piromal? É. Você queria tomar um chá das 5 com qual das duas, Piromal? Ah, eu tomaria com a Madre Teresa de Calcutá. Ah, olha aí, o Piromal! Piromal, Piromal é malandro. Pra responder, ele pegou o telefone sem fio e correu pra varanda, né? A minha cônjuge tá do meu lado. Tá certo. Piromal, quantos anos você tem, meu velho? Só pra atualizar aqui o cadastro. 7'3". É uma criança aí. É, 7'3", aí. Pô, quando o Piromal começou a ouvir a gente, cara. Ele eu quer... comecei com 62. Ó. Não, 60 anos. 60 anos, velho. Caraca. Eu era um jovenzinho. Ainda não se urinava na calça. É. Mas que prazer hoje. Vocês têm aí um convidado especial, sua santidade, não é? É verdade. Esse é o Papa. Papa Cristopoulo. Tudo bem que esse tá falido, né, Piromal? Mas tudo bem, né? Tá valendo. Meu prezado Papa, prazer. Prazer, Piromal. Você tá bom, meu prezado? Tudo bem. Ô, beleza. E o Dandan aí, hein? O Dandan, velho. Já chegou o Dandan. Na minha estreia, você conseguiu ligar. É, olha, desde junho que eu não ligava. É verdade. E Piromal, você estranhou essa revelação do Portuga? Em relação à égua? Eu estranhei. Ao programa. Porque o Portuga não é dado a essa. Não, é verdade, Piromal, obrigado. O Portuga não é dado. Ô, Antônio, vou falar uma coisa pra você. Você que tá sempre com a sua. Você que tá sempre com a sua senhora lá no resort tal e coisa, Antônio? É, se Deus quiser, no próximo eu irei. Com certeza, Antônio. É, houve um imprevisto que eu já comuniquei pro Sombra. Sim. Mas foi importante você ter ficado presente. Nem lembro. Ô, Piromal. Oi. O Sombra já tá cansado. Discorra você como, isso que eu ia perguntar. Como um tricolor. O que, que tá acontecendo com o seu time? Como um tricolor exemplar que é. Discorra sobre a situação do seu time atualmente, velho. Olha, a situação do São Paulo é periclitante. Periclitante é bom. Essa aí foi tirar do fundo do baú. Periclitante. A situação é difícil, porque é o time. O São Paulo nunca consegue jogar com a mesma formação dois jogos seguidos. E sem entrosamento, ninguém consegue jogar. Não tem jeito, pô. É muda. É por contusão, é por cartão. Aí fica difícil, pô. Pra se conseguir entrosamento, tem que jogar sempre. E aí entra hoje um, outro amanhã, e aí seja lá o que Deus quiser. Viu? Piromão, você acha que o Osório vira 2016? Não, eu tenho a impressão que ele fica só até o fim do ano. Eu tenho essa ligeira impressão. E eu tenho a impressão que ele também não tá fazendo muita questão, viu, Piromal? É, eu acho que ele deve estar... Juro outros, por Deus. Outros planos aí, alguma coisa. Eu aí. Acho que o México tá bem próximo. Eu estive lendo alguma coisa sobre o Tuca Ferretti, que é o treinador atual do México. Uhum. Ele vai fazer só esses dois jogos mesmo que faltam pro México classificar aí pra, pra Copa dos Campeões, aquela Copa que tem Copa Ouro, que tem lá da FIFA, campeão de cada continente, vai fazer esses jogos, e depois tá fora, e o Osório não é forte. Em outubro, né? Isso, em outubro. Foi isso. Diga, não. É o importante que o São Paulo ganhe essa Copa do Brasil, porque não é possível. O São Paulo, como tem dificuldade em ganhar esses campeonatos menores. Assim foi com o Rio-São Paulo, só foi ganhar em 2001, depois de 40 anos. Cacá, né? E agora com essa Copa do Brasil, que não consegue ganhar, porra. Então tem que ganhar isso aí, porque a Copa do Brasil é o caminho menos difícil para Libertadores, né? Eu acho melhor se classificar pela Copa do Brasil, que eu acho menos difícil, pelo brasileiro. E, Antônio, você acha mais fácil, então, você ser campeão da Copa do Brasil do que ficar em quarto no Brasileirão, pontos corridos? Mais fácil não, menos difícil. Você acha menos difícil, mais viável. É diferente. Agora tem uma outra situação, né? Tem uma outra situação, né, Piromal? Se criou também esse artifício, essa desculpa da Libertadores. Certo. Quer dizer, importante no ano é você ganhar o título ou chegar na Libertadores. É, mas eu pergunto, vai chegar na Libertadores pra quê? Então, exatamente essa é a observação que eu vou fazer. Agora, o cara quer chegar na Libertadores, só que no ano que vem ele já está na Libertadores, só que ele não fez porra nenhuma, não exatamente. Preparou time, não fez planejamento. Quer dizer, mudou técnico. Ele quer chegar na Libertadores pra quê? Só pra enganar o torcedor? É, exatamente. Puta sacanagem, né, meu? Só que aí você tem um pouco de status, né? Ah, estou na Libertadores. É, mas, pô, vai pagar mico. Ah, vai pagar, sem dúvida. Você sabe, Piromal, semana passada, eu tava meio puto, até por essa questão aí de ter poupado jogadores no Campeonato Brasileiro. Semana não, segunda-feira. Por quê? A gente criou o hábito dessa história de Libertadores. Aí eu falei assim, pô, mas se você quer chegar na Libertadores, não tem que ficar poupando o jogador. Porque o Campeonato Brasileiro, no meu entender, seria a maneira mais fácil de você chegar na Libertadores da América. Aí o Osório deu a explicação dele, não, pra ganhar o título é a Copa do Brasil. Aí você fala, porra... É porque é um vício nosso essa história de chegar e classificar na Libertadores. Aí tá dentro, não, lógico. Não, tudo bem, mas acontece o seguinte. Nós criamos aqui no Brasil um vício que é a história de você... Desculpa, Sombra. Dá tudo impressão, é desculpa. Não, mas comemorar a vaga. Não. Classificar pra Libertadores agora parece título. É, então, comemorar tudo a vaga. Tudo é desculpa. Oh, classifiquei, você viu? Classifiquei, Aí o time chega no ano que vem... Faz um baita fiasco na Libertadores. E faz um puta fiasco na Libertadores. Né? Não se prepara direito. Mas levou a vaga. Não. Aí aquelas coisas a gente já viu, né? Entra em pré-Libertadores, faz aqueles jogos horrorosos. E apressa a preparação, porque tem tudo fica comprometido por causa da Libertadores. Contrata rapidamente, sem critério. Não, e as finanças comprometidas, porque tem que contratar jogador. Porque foi pra Libertadores. Porque foi pra Libertadores. Aí perde o LDU. É eliminado pela LDU na segunda fase. O São Paulo Futebol Clube mesmo. Ele nunca mais ganhou o Campeonato Paulista por causa da maldita Libertadores. Maldita, eu digo, entre aspas. Porque, lógico, o São Paulo adora a Libertadores. Mas o São Paulo, por causa da Libertadores... O planejamento é todo voltado pra isso. Fica sempre aquela história. Não, deixa o Campeonato Paulista. Fica só voltado pra história da Libertadores. Você fica só voltado pra história da Libertadores e fala, Campeonato Paulista é bobagem, é tudo bobagem. Nunca leva a sério a porra do Campeonato Paulista. Né? E quando o São Paulo ganhou a última Libertadores, o São Paulo foi campeão paulista. Então, e acredito até que foi campeão da Libertadores porque foi campeão paulista e porque jogou um grande campeonato paulista. E se você for lembrar, a fase final daquele brasileiro que ganhou do Liverpool, o São Paulo também jogou com o time titular. E aí entendo o seguinte, aí eu falei assim, porra, eu tô puto por quê? Porque poupou, porque... Você quer saber uma coisa? Se amanhã tiver que chegar na Libertadores, dane-se. Mas a meta tem que ser título. A meta tem que ser título. Exato. Se chegar na Libertadores, chegou. Tem que mirar no alvo lá em cima, serrar um pouco abaixo. Você quer saber? Então, olha, eu peço desculpas. Peço desculpas ao Osório pelas críticas que eu fiz por ele estar mirando o título da Copa do Brasil. Peço desculpas pelas críticas que eu fiz. Gente, se vocês forem pôr na balança, faz o quê? 4 ou 5 anos que time paulista não é campeão da Libertadores? Já tem um tempinho, né? Não, o último é o Corinthians. Então, foi 2012. Então, 3 anos, velho. Ah, normal. Normal. 3 anos. 3 anos. Tá falando de 10 anos. É que ser campeão da Libertadores, eu vou falar o óbvio aqui, mas é muito complicado. É muito difícil. Eu preferia que o São Paulo não se classificasse com a Libertadores pra evitar um vexame maior. Mas o Piromal. Nós temos elenco para disputar a Libertadores. Não, mas é por isso que eu tô falando. É exatamente isso. Mas fora a discussão de São Paulo dentro do gramado, que eu acho que é óbvio que São Paulo aí tá muito inconstante, mas parte também desse mau futebol de São Paulo deve ser o fato também da briga política que envolve ali os bastidores do clube. Putz, isso já me dá desgosto. Inclusive, Sombrel, tô vendo uma matéria aqui no Lance. Parece que o Juvenal Juvencio vai processar a filha do Aidar aí por umas supostas declarações que ela teria conversado aqui. Já entrou na justiça pedindo um monte de explicações. Com uma outra moça aqui pelo Facebook. Inclusive, aí o Pavo aqui. Ela teria conversado aqui com uma tal de Maria Isabel Guzmán, que era a ex-assessora da diretoria feminina do São Paulo aí. E insinuou algumas coisas a respeito do Juvenal. Vocês querem que leia aqui? Mas espera, ela foi conversar via Facebook? Elas estavam conversando pelo Facebook. Elas conversaram via Facebook e nessa conversa via Facebook... Ela teria feito algumas insinuações em torno do JJ. Por exemplo, RG número 2. A filha do Aidar... Verdade! A filha do Aidar, ela teria escrito o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Abre aspas pra ela. A grande verdade é que o Juvenal vai atordoar o meu pai até o último dia do mandato dele, pois ele nunca vai aceitar que foi mandado embora e que perdeu a mamata. Ele, referindo-se ao Juvenal, comprou duas fazendas de milhões e mais milhões trabalhando no São Paulo, sem receber um centavo de salário. Com que dinheiro ele comprou isso? E depois aqui para finalizar, ela colocou aqui num outro trecho da conversa a seguinte frase, RG. Aos poucos, meu pai está cercando e acabando com todas as mamatas. E isso tem incomodado alguns, pois eles recebiam e por isso existem os descontentes, né? Mas ele já fez a denúncia e não está quieto, não. Apenas não veio à tona, mas virá a hora que baixar a Receita Federal lá na casa do ex-presidente. Quer dizer, ela não sabe que tem inbox, né? Que pode fazer ter uma conversa reservada. Agora vai pagar por isso, né? Mas é mais um capítulo da briga aí entre Juvenal e Aidar. Ou família Aidar, né? As coisas que antes do São Paulo ficavam dentro dos muros, agora estão saindo pra fora. É complicado, hein, Piromal? Essa briga política aí, você não acha que tem afetado também o rendimento do time dentro do campo? Claro, afeta em todos os sentidos. É esgoto céu aberto, hein, Piromal? Mas, meus amigos, eu pensei que aquela premiação aí da Ola ainda estava em cartaz, mas não está não, né? Vai voltar em breve. Porque agora que eu fiz uma recalchutagem... Eu fiz uma recalchutagem... Você fez o quê, Pio? Eu coloquei... eu troquei velho platinado, coloquei injeção eletrônica... Mesmo? Troquei o motor de arranque... agora é papum! Mas, ô, Pio, mal... Agora eu dou três por noite! Dá três o quê? Uma tentativa, uma desistência e um pedido de desculpa! boa, hein? Mas, ô Dandan, o que você queria falar com o Piromal aí? Fala aí. Não, então, Piromal e Sombra, né? Voltando ao assunto do Osório, se ele estivesse no Corinthians, lógico, 3 meses é pouco para você avaliar um trabalho e tudo mais. Mas vocês não acham que é mais do mesmo? É um cara com um rótulo diferente, uma embalagem diferente e que... Mas no fim é a mesma coisa, viu? É, a mesma coisa. Só que ele tá com uma embalagem diferente. Mas se não é o cara de fora, tem o sotaque e tudo mais. E por isso ele tá sendo respeitado. Essa é a verdade. Se fosse um brasileiro, já tinha descido mais. Né? Você prefere o Luxemburgo? Se fosse um técnico brasileiro, já teria tomado porrada. Já tinha sido chutado fora. Mas o que tem no mercado? Não tem nada. Vanderlei Luxemburgo. Mas eu não acho que é mais do mesmo. Por que eu não acho que... Se fosse brasileiro, talvez ele tivesse tomado umas pancadas maiores, fato. Pelo conhecimento que ele já teria agora, do futebol brasileiro. Não acho que é mais do mesmo, porque os ideais dele são bem diferentes de vários times brasileiros. Mas não se aplica, né? Não tem se aplicado isso. Como assim? Tirando o fato da pontuação do São Paulo... Não, mas ele aplica, ele tenta aplicar em campo. Mas e o resultado, né? A estabilidade do time... Mas Dandão, o time é capaz de ganhar do Grêmio fora e perder 3-0 do Goiás em casa, então, é instável. Mas tem trabalho. Mas o Dandão, não, tem o trabalho, não, mas não se reflete no resultado. Mas não tem constância. É uma oscilação muito grande. Mas o São Paulo... Isso mostra que não está com o time controlado. Sim, cara, mas assim, é difícil falar assim, cara, de oscilar, de manutenção, porque, porra, o São Paulo não tem elenco, ele pegou o São Paulo no meio, ele perdeu o elenco... Venderam uma coisa que não é. Ele perde Luiz Fabiano contundido, ele não tem o Kardec. É um time que não tem centroavante pra jogar. Tá? Uma função fundamental. Centroavante, a gente desde criança aprende no futebol que o cara que faz gol é o centroavante. O São Paulo não tem centroavante pra jogar. Né? Ele tem um armador, um armador. No elenco inteiro, um armador que é o Ganso. Um. Se o Ganso não tá num dia inspirado... É, esse tem que estar inspirado, né, velho? Senão... Se ele não tá num dia inspirado, você não tem nenhum cara no banco que você fala, olha, Ganso, hoje não é o seu dia, eu vou colocar outro cara no lugar. E o esquema do Osório, toda a bola carimbada no Ganso. No, que é no meia. O São Paulo, no meio do campeonato, ele perdeu o Dória, que era até um zagueiro melhor, foi obrigado aí a ficar não sei quantos jogos jogando com o Edson Silva, sabe? Terrível. Ou seja, colocar alguns jogadores de qualidade extremamente duvidosa. O Breno machucou contra o Goiás. O Breno machucou, o São Paulo perdeu. Quando tava acertando ali o meio de campo com o Breno de volante, perdeu. Cadê o Kardec? O Kardec tá pra voltar. Cirurgia de joelho. É, tá voltando. Ficou 6 meses fora. Então eu acho muito difícil o cara chegar e eu falar assim, porra, olha... Olha, o Osório tem muita culpa. Agora... Eu vejo alguns São Paulinos e falam assim, pô, nego comparando, olha, o São Paulo do Osório é mais objetivo do que o São Paulo do Muricy. O do Muricy era muito toquinho de lado, o do Osório não, é mais vertical, é mais ofensivo, chega mais no gol adversário. Isso tem razão. Né? O do Muricy tocava muito de lado e não chegava no gol adversário. O do Osório é mais vertical, agride mais, entendeu? Agora, inconstância no São Paulo... Não é só do São Paulo, do Osório e do Muricy. Inconstância no São Paulo a gente vê desde 2009, cara. Sim. Exatamente. Foi entendeu? Sim, sim. O São Paulo perdeu principalmente aquele brasileiro. Então não dá pra... Ok, pessoal, então veja lá. Eu vou dar meus palpites pra hoje. O Palmeiras vai triturar o Internacional. Opa, Deus te ouça. O Santos vai degolar o Figueirense. Boa, e o São Paulo vai cortar a cabeça do Vasco. Que beleza, hein, Antônio? Olha só. Então, é só alegria amanhã, Piromão? Só alegria, só... não vai ter placar, não, hein? Amanhã ninguém vai chorar. Ninguém vai chorar. Aliás, amanhã ninguém chora, chora hoje. Eu vou falar uma coisa pra você, Antônio. Foi citado aqui, amanhã... só voltando um pouquinho que a gente tava conversando, quando eu fiz a pergunta aqui, o que tem no mercado, alguns de vocês falaram... Uma letra... Vanderlei Luxemburgo. Eu vou falar, você vê que é azar. O Luxemburgo, ele tava no Flamengo numa fase legal, ele teve o convite pro São Paulo, o Domenico até bancou aqui que ele iria. Mas ele tava indo... Olha como é que foi a coisa. Se ele aceitasse o convite... Ele viria pro São Paulo, não viria o Osório, ele estaria bem. Olha o que aconteceu, o Luxemburgo se manteve no Flamengo, honrou a palavra, foi mandado embora do Flamengo de uma forma fora daqui, aí foi pro Cruzeiro, Cruzeiro de novo, e hoje ele é um técnico que poucos de vocês lembraram que ele tá no mercado. Olha uma decisão, no ano do Luxemburgo errada, do que aconteceu com ele. E o Luxemburgo, pela torcida do São Paulo, era disparado o preferido. Lembra, Sombra? E foi uma decisão que ele foi homem pra caramba. Foi igual o lance que eu falei aqui, que vocês vão lembrar, do Doriva. Quando o Doriva não quis sair do Vasco pra ir pro Grêmio, convidado. Lembra? Doriva tá na ponte. Peraí, foi homem? Não, foi homem que manteve a palavra. Ele manteve a palavra, mano. Ele manteve palavra do cacete, que ele não quis pagar a multa rescisória do contrato dele. Não era tanto dinheiro. O São Paulo também não quis. Ele ia querer tirar 500 pau do bolso dele pra dirigir o São Paulo. Mas, mano, seria o melhor negócio. Ele falou, São Paulo, paga lá. Se o São Paulo paga a multa, ele vai. Mano, o Rafa lá no cacete. 500 pau pra clube de futebol e pra treinador não é dinheiro, gente. Ah, não, não é não. Eu respeito a informação. Olha, eu respeito muito a informação do Domênico, mas... 500 pau não é dinheiro. Ainda me parece que o Ataíde é muito forte no São Paulo e o Ataíde e Luxemburgo ali não... Acho que o Ataíde chegou e falou assim, ou eu ou ele, aqui não vai ter esse cara. Eu não lembro se era eu ou ele, mas o São Paulo confirmou que chamou. O presidente de São Paulo tinha já acertado com o Luxemburgo. O problema que pegou... Mas acho que o Ataíde não quis não, hein? Mas vocês acham que mudaria a situação do São Paulo com o Luxemburgo? Não, mas mudaria a situação do Luxemburgo, eu acho. É que eu te falo uma coisa? Ele não estaria tão arrebentado igual ele está hoje. Olha, eu vou dizer pra vocês com toda honestidade aqui, e eu falei isso na época que eu falei que o Luxemburgo estava indo pro São Paulo, ele estava indo. O Luxemburgo teve uma má escolha, na minha opinião. O problema é que pegou aí esse negócio da multa toda. Agora, e também, não sei, o Sombra tem essa informação que eu não sabia do Ataíde. Não, acho que o Ataíde... Pode ser que tudo juntando tudo, acabou dando isso aí. Agora, eu acho que o Luxemburgo no São Paulo, esse ano, se ele fosse, tinha dado certo sim. São Paulo tava melhor. É o meu ponto de vista. Sei não, hein? Diga, Piromal. Antes que o Sombra venha com aquela insinuação, ô, Piromal, o feijão tá no fogo. Ele já falou, você não percebeu. Eu vou cantar um comercialzinho da televisão dos anos 50, 60, que diz assim, ó. Tá na hora de partir, não espere o Sombra mandar. Cobertor Paraíba. Cobertores Paraíba. Ao dormir, e o chupa mano pra encerrar. Sensacional! É um jingle, é um bom jingle. Olha isso aí. Olha, Piromal, tomara que o feijão esteja no fogo mesmo. mesmo, cai do tapete. Você lembra da bonequinha com a camisola e a velhinha acesa? Tá certo, Pirão. Pessoal, foi muito prazer em falar contigo. Vocês aí todos, tenham todos uma boa noite. Obrigado, obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Valeu, Antônio. Tchau, Pirão. Tchau, Piracão. Isso. Se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. Ô, velho, Jová lá do Sem Parar falou assim, Santos vai ganhar de 2-0 e te mandou um abraço. Jová, eu também tenho a mesma opinião, acho que 2-0 pra nós hoje e tá liquidada a fatura. Bora nessa. BV Financeira. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. E olha, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro liberou a cerveja nos estádios do Rio, viu, velho? Que beleza! Aos poucos. Em qualquer setor? Parece que em Minas também, não é? Não sei. É, acho que aos poucos estão liberando. Aqui no Rio o time é tão ruim que os caras falam bebe. O que eles estavam divulgando aí, Sombra, é que haveria uma liberação, mas para alguns setores do estádio, que eu discordo completamente. Eu acho que se vai haver liberação... Quais são alguns setores? Por exemplo, o setor aí de camarotes. Porque hoje, quando você compra um camarote, você não pode distribuir bebida alcoólica. Tem que vender ali ou então dar cerveja sem álcool. E eles estavam pensando na hipótese aí de colocar um bar aí nesse setor mais caro, para evitar até talvez aí que o setor popular aí, o pessoal fique um pouco mais exaltado. Talvez e, o pessoal e não ali... tinha um lance também de tempo? Acho que só no intervalo, antes de entrenar, era isso iam, também? Eles iam fazer isso, antes dos jogos ali, antes de começar ali a partida e no intervalo. É, mas é complicado, RG, porque aí você começa meio que segregar. É. Por que que o cara que tá no camarote pode, ou o cara que tá numa área mais nobre do estádio, ele pode tomar pode cerveja beber. E o pobre não pode? É. Como se o cara que tá no camarote tivesse mais medida, né? É, verdade. É, se for de fato aí uma liberação geral, aí tudo bem, aí eu concordo. Mas se houver, talvez, restrição para consumo de bebida alcoólica somente nas áreas mais nobres, aí eu sou contrário. Estranho. Eu queria mandar um salve aqui pro pessoal, posso? Pode. O pessoal vai me matar lá. Mandar um salve pra galera da NCA lá da Netshoes, que trabalha comigo, Fabene e o pessoal de front-end. Fabene. O Marcão da Vila Guilherme, o Thiago, meu compadre lá. Um beijo pro meu filho aí, todo mundo aí, galera. Valeu, hein? Tá certo. E você, é a favor de liberar cerveja nos estádios? Assim, se a gente for... pensar friamente, é mais um problema que a gente vai gerar na situação que tá hoje. Mas por que problema? Cara, no Brasil, você põe os caras lá, vai começar a briga. Mas aí você pune o cara. O problema não é a cerveja, pô. Não, eu concordo. Você pega tua mulher com o amante no sofá, você vem de sofá. A culpa é do sofá? Não, mas a desculpa vai ser a cerveja, mano. Você vai ver. Não, mas não tem desculpa. O cara aprontou, leva em cana. Hoje o cara não é preso porque o cara é torcedor. Essa é a desculpa. Amanhã vai ser a cerveja e assim você vai ver. Mas pega o vagabundo que aprontar, independentemente dele estar alcoolizado ou não. Isso é o certo. Leva em cana, porque o cara ele bebe antes de começar o ele jogo. Ele não bebe lá dentro, ele bebe lá fora. Bebe na barraquinha. É. Então não adianta, pô. Isso é hipocrisia sem tamanho. É bobagem. É verdade. E você, ô Dandan? Não, o problema não é a cerveja. Mas você toma uma cachaça ou não? Também. Toma daí. Cara dele. Mas já assistiu o jogo tão... muito louco assim? Já assistiu o jogo não, doido ou não? Não? Muito não. Louco. É, eu vejo na pelo... Veia, já tô eu vou em bastante show em estádio e tudo mais. É. E lá a cerveja é liberada, não tem confusão. É, tem nada a ver. O pessoal sempre... bebe, fica alterado, mas... Sempre tem o um... problema é a cerveja, não é? No Brasil sempre tem um puto que quer aparecer. Sempre. É, não aí vai, o cara proíbe isso, proíbe aquilo, e o que tem que fazer não faz. Então ficamos nessa aí. É ridículo, cara. Isso é me deixa nervoso. E a notícia do Corinthians, que a gente já falou, mas não custa dizer novamente, né? Que o Corinthians renovou com o Gil e renovou também com o Luciano, atacante, que tá machucado, né? Sim, o Luciano até 2017 e o Gil até 2019. Perfeitamente. Já começou o jogo do porco, Dodô? Já começou e tá tomando pressão. Tá tomando pressão, mas o Inter deve estar muito violenta aí no Bahia. O Inter deve estar muito desfalcado, hein, João? Não, não é. É verdade, uns dois cruzamentos já que fez falta boba, viu? Cadê o gol? Mas o Inter não tá muito desfalcado, vó? O ataque a Alexis, O Valtinho. Quem tá jogando no Inter? Tá jogando o Alexis no ataque. O escalamento total eu não sei, já é, mas quem entra quer jogar, né? Aí, velho? Ó, de então... novo a cabeçada. Olha, mas foram três ataques agora do Inter, que eu vou dizer que vai pra deixar o nego... Quem entra quer jogar, né? É mesmo, pois, hein? Cara. Tá tomando um sufoco, velho, já logo de cara. É o famoso 15 minutos. É, mas aí que eu tô vendo aí, meu Deus do céu, eles hein, eles estão tá lotado lá, né? Foi, teve promoção de ingresso. Outro escanteio pros caras? É, porque eu tiro aí, ó. A cabeça quase de novo. Olha! Quatro escanteios aí, que porra é essa, velho? É normal essa pressão no início de jogo, normal, mas nem tanto assim, né? Normal é o caso. Mas o time da casa tem que sair pra jogar, pô. Os caras saem jogando. O time da casa tem que jogar, velho. O que você tá achando disso, Azedão? Ah, eu tô rindo um pouquinho aqui. Ó, tá só um drink, hein, RG? Vamos esperar aí. Como você tá rindo, Azedão? Não. Recebi uma piada aqui do Juca. Agora boa. Escalação do Inter. Vamos lá. Alisson, William, Hever, Paulão e Hernando. Newton, Rodrigo Dourado, Wellington, aquele que era de São Paulo. Sim. E Alex. Ataque com Valdívia e Vitinho. É, não é tão alterado assim, não. Ai, meu Deus, olha o Prass. Meu Deus do céu. Prass tentou driblar. Debrar o Valdívia, quase foi gol. É, mas é bem alterado aqui. Nossa, o Prass deu um... O Inter joga sem um centroavante de referência, né? Joga sem um centroavante de referência. Falta feia agora pro Parmeira. Tá certo, e joga com três volantes. O Newton, o Rodrigo Dourado e o Wellington. É, quem... O Wellington que saiu dando piti quando ele foi substituído contra o Corinthians. É. Ah, é? Saiu nervosinho, fez beicinho. O Wellington... O Inter foi lá e virou. O Wellington, ele é um jogador nota 6, ponto. Olha lá. O problema é a zaga do Palmeiras. Tá certo. Bom, você é torcedor do Palmeiras, você é colorado, fica ligado aqui no Estádio 97, você que tá no trânsito. Se sair gol, você vai ouvir essa vinheta aqui, ó. Tem gol! É. Não, se sair gol, a gente... Atropelou Jesus aqui. Atropelou Jesus? O Jesus levanta a rápido. Não, ele foi pra quebrar, tinha que ser vermelho na hora. Não foi banido no futebol. Ele pegou a bola. Desgraçado aí. Tinha que ser banido no futebol. Olha, desde a Santa Teia ele pegou a bola. Jesus. É. Ô, Narigudo, vamos falar da Essia? Olha só, amigo. Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é? Bom, vou te dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Essia é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, além de localizações privilegiadas e imóveis com alto índice de valorização. Então, amigão, quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. E para vocês terem uma ideia, 92%, olha que bacana, hein? 92% dos clientes comprariam um Essia de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Ó, conheça? A Esser Store fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. Lá você vai ver um monte de ofertas assim, super bacanas. Esser Store, Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Se você preferir, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme, pra toda a galera da Esser. Esse é o Estádio 97, oferecimento da nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor, novas emoções. Também oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estamos acompanhando aqui o jogo do Palmeiras, tá bom? Se sair gol, você vai ficar sabendo. Por falar em Palmeiras, você já comprou aí os produtos do Palmeiras na loja do Estádio 97? É, não só do Palmeiras, mas tem produtos de todos os times do Brasil. A loja online do Estádio 97 está bombando de novos produtos. Vai comprar um produto do seu time? Vai comprar um presente para os seus amigos? Então acesse hoje mesmo, lojadoestadio97.com. .br. Tem um montão de produtos oficiais da sua equipe. Você compra e ainda ajuda o seu time, tá bom? E além dos produtos do seu time, você também encontra uma linha exclusiva do Estádio 97. São bonés, camisetas, moletons e mochilas. A mochila importada do Estádio 97 é um caso sério, hein? Tem até o porta notebook que é, ó, meu, essa mochila é nota 10. Você vai pirar com ela. E os novos bonés do Estádio 97 estão maravilhosos, cara. Você vai pirar. Então, olha, ligue agora. Ligue não. Acesse loja do Estádio 97.com.br. A loja online do Estádio 97. Só produtos muito legais. Além dos produtos licenciados do seu clube, também os produtos do Estádio 97. É, Estádio 97 cada vez mais agitando coisas novas. E acho que na segunda-feira a gente vai ter um lançamento oficial de um novo produto aqui na loja do Estádio 97, que vai ser legal, vai ter uma procura incrível. Tá sabendo, Bá? Hã? Não tá sabendo? Não. Se não for isso aqui, eu não tô sabendo. Não, puta. Não. Nossa, é mil vezes mais legal que isso aí. Não. É muito, muito, muito legal. Você vai encontrar na loja do Estádio 97. Vai ser sensacional, cara. Vai ser animal. Vai ser impressionante, tá bom? Você vai curtir demais, tá? É, vamos trazer as mensagens aqui através do aplicativo da Energia 97. Deixa eu ver quem mandou aqui. Não veio o nome, mas veio a mensagem. Doulos. Doulos. Olha, o cara tá falando Doulos. Doulos em grego. É, em grego antigo significa escravo. É. Ah, você falou servo, né? É. É. Isso vem da minha. É. O escravo Doulos. O escravo Doulos é o nível mais baixo dos escravos, ou seja, escravos de escravos. Tá. Será bem. Que tem uma. Tem patente. Será que tem. Hã? Os escravos agora tem patente. Tem uma hierarquia. Hierarquia de escravos? De escravos, é. Depois pergunta pro teu pai pra ver se tem uma com um fundamento. Mas faz sentido, né? É que seria do Papa e do Cristo, né? É, escravo de... Sei lá, né? Sim. E os de Jó? Escravos de Jó? Jogavam com a Xangá. Jogavam com a Xangá lá, velho. Os doulos de Jó. Ai, pro inferno. O Thiago Heráclito, vai tricolor. Ele fala, tô rindo muito com vocês, porque o Portuga escova o dente com salsinha. Ah, gostosa! Portuga assa linguiça com a boca. E ele lançou a hashtag aqui, olha. Desfarfã, hashtag, né? Dodô é imparcial, só que não. Ah, porra, meu Deus, Corinthians, Timão, meu Deus. Agora O Edson Nobili. Pessoal, gente, só um minuto. Ele pergunta: na risada do Carlos Alberto, o RG fica bravo mesmo ou é tipo? Claro que fica. Olha, isso é uma coisa, um enigma, na verdade. É algo que a gente não pode revelar. Tem que vir aqui assistir ao vivo, pra ver se eu fico fazendo onda aqui, velho. O João Santos. Sombra, fale sobre o projeto de um empresário de organizar a Champions League da América com times mexicanos, americanos e todo o continente. A matéria está no site da ESPN. Você sabe que não é só esse empresário que tem esse projeto. A Conmebol até avalia fazer isso mesmo. Agora já estragou tudo. Não, Sombra, é realmente... Quando eu tava na mão do empresário, acho que ia ser melhor. Não, mas o empresário entrou agora. Talvez ele tome a frente disso agora. Tipo o Dana White. Né? Mas o que tava ferrando, calção, é por aí. O que tava ferrando são as longas viagens. Os Estados Unidos é um país enorme. Então, seria no meio da semana? Como que seria? Não teria, por exemplo, vamos supor, o Corinthians vai jogar contra o Red Bull, New York Red Bull. Como é que você faz? É um campeonato no ano inteiro só. Só se fosse uma liga, como se fosse a Liga de Basquete das Américas. Corinthians tem sede corridos. Lá, velho. Como é que faz? Corinthians tem sede em Nova York. Setoriza, faz eliminatória, depois junta mais pra frente. São viagens enormes, Sombra. Sei lá. Fica difícil. Mas seria muito legal o campeonato. O Josimar Ferreira. Ô, pessoal do estádio, hoje dá Verdão, 2-0 e quase classificado. Abraço, Josimar Ferreira. O Luiz Codato. O Domênico Gato é o mais legal de mandar um chupa, com certeza. Ele perde a linha rápido. O Jemerson Pereira, o Timão será campeão contra o São Paulo na Arena. Wesley Silveira, boa noite, pessoal. Vocês informaram que o último campeão da Libertadores foi o Corinthians em 2012, mas não é, não foi. O Galo foi campeão em 2013, é verdade. A verdade, foi, nós esquecemos. Foi um erro gravíssimo aqui. Não. Foi time paulista. Os times paulistas. Tem nada a ver. Nós não erramos, não. Nada a ver. Eram os paulistas. E digo mais, quanto time quando ganha Libertadores, tem que ganhar o Mundial também. Entendi. Entendeu? Porque senão é ir pro motel e broxar. Entendeu? Ganhar Libertadores e não ganhar o Mundial, é isso. E ganha o Mundial sem ter Libertadores, como que faz? Não, aí depende, se você for um time convidado por seu país sério. Eu adoro fazer essa pergunta pra você. É tão legítimo quanto. A França não disputou a eliminatória da Copa em 98 e foi campeã, idiota. Isso aí você tem razão. Nossa, jorrei nele agora. Parecia agora o bode. Mas que toda vez o bode que ele gosta. Mas toda vez eu vou lhe perguntar pra você responder, eu gosto. É nóis. Ele vai melhor do Neymar. Muito bem. O Rafael Konczak. Fala pro Popolos que tá aí, o Papa Christodoulos, que o churrasco grego na Grécia chama Pitagyros. Pitagyros. Abraço, vocês são fera. Valeu. É Gyro. Tá certo? É Gyro. É os parodiaros. É um grego que não sabe? Ah, cara, vai passando o pessoal, tipo, meu pai. Mas é a briga dos gregos com os turcos, né? Pra saber a respeito dos alimentos. Inclusive, porque um chupinhou o outro em algum alimento e rolou uma briga. Minha avó nasceu numa parte da Grécia que foi dominada pela Turquia. Se você falasse que ela era turca ou alguma coisa assim, você tava ofendendo mesmo. Ah, fica bravo, tem a rixa, né? Exatamente. Mas, por exemplo, qual que é o prato grego, assim, o prato assim mais característico da Grécia? A moussaká, né? Arroz à grega. Minha mãe faz, é bem legal. Arroz à grega. O arroz à grega tem alguma coisa a ver? Não, ou acho que não. A pesquisa é mais legal. Salada grega, sim, que você vê nos restaurantes, é bem característica mesmo. Mas você torce, assim, quando é Copa do Mundo, essas coisas, pra Grécia? Eu achei legal que a Grécia ganhou de Portugal aquela vez. Ah, só, final do Euro, né? Mas depois daquilo foi só, né? Falou ali, né? Tá certo. A Beatriz Loureiro. O navio da véia é sensacional, uma viagem inesquecível. O único problema é que vicia. Estamos rumo à terceira viagem. Adoro vocês. Beijão. Valeu, Beatriz. É verdade, vicia mesmo. Legal. Danilo Geraldino escreveu assim: Portuga, o marceneiro. Eu vou te mostrar. Por que é marceneiro mesmo? Porque ele conhece o pau pelo cheiro. Isso. Tem gente que conhece pelo tato. Ele conhece a peroba, ele conhece o... Encosta o bumbum na madeira. Brasil. O sombra mesmo que você entra na madeira. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Ih, que maleada, hein? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros. É de Bate Pronto. Ô, vó, como tá o jogo aí, vó? Olha, tá um jogo truncado. O Palmeiras faz muita daquelas faltas aqui do jogo na área, né? Mas melhorou um pouco. Não, melhorou. Um pouco passou. Aí o Palmeiras também toda hora tenta esses lateral de escanteio, sabe como é? Fica jogando na área. Mas o Echidio foi cobrar um lateral, a bola escapou da mão dele aqui. Ele errou, eu vi. E Figueirense Peixe. E Figueirense Peixe, 11 minutos, primeiro tempo. Ah, já começou o Peixe também. 0-0. Não fala nada, velho. 0-0. Não, é que aqui só tem informação. É que tá passando o Palmeiras. Ah, manda ele desligar o Palmeiras e passar o Santos. Ele não tem. Ele não tem. É que são operadoras diferentes porque que passam os jogos. Não veio o Azedão, né? O Azedão não trouxe o equipamento. Brincadeira. Né? Opa, o Azedão passou, Morse. Passa time bala. Código Morse, pipipi. Não, peraí, vou pôr aqui o Santos pra assistir aqui. Peraí, pega uma bolsa. É que o Santos tá passando na Fox o Palmeiras tá passando na Sport TV. Na ESPN, então não tem, entendeu? Entendi. São operadoras diferentes. Tá certo. Operadoras diferentes. Mas então, a gente vai informando que se saiu um golzinho. O peixe. Vamos aos ouvintes. 32847097. Oferecimento da Acer. Construindo com valor. BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais, Dodô. Alô. Alô. Quem fala? É o Fábio. Olá, Fábio, tudo bom? Tudo bem. E aí, Dodô, beleza? Beleza. Fábio do que é o nome completo? Fábio Farias Cavaleiro. Olha, o Praça fez uma defesaça agora. Olha, o Amaral tá mais perdido que o Waze sem Wi-Fi, hein? Ô, velho, quantos anos, hein? Meu Deus. 3.5. 3.5, RG no Brasil. Hoje, parabéns. É tão difícil hoje encontrar um cavaleiro, né, velho? O cara é cavaleiro, parabéns. Sensacional, salvou a hora. Essa foi a melhor de todas, hein, RG? Só tem, hoje você só encontra uns ridículos aí, uns, tudo pesado. Machão, tudo metido a brutamonte. Cara, é legal o cara cavaleiro, velho. E o bairro qual é? O bairro é Itaquera. Ah, Itaquera, solo sagrado. Amigão. É ridículo. Não, mas é impressionante, cara. É... Como o Benjamin ridículo. Não. Ah, ele vai falar que aumentou o metro quadrado. É impressionante, Itaquera, depois de uma obra como o estádio do Corinthians ali, Arena Corinthians. Sim, vai. Valoriza o pedaço. Valorizou sim. Tem um tiro de vendedor de Mentec de flanelinha, aquela merda. A sogra mora lá, mano. Valorizou mesmo. Itaquera, cara, hoje é um dos metros quadrados mais caros. Ah, mano, toma vergonha. Graças à Arena, cara. Graças à Arena. Que tem ali, velho? Arena Corinthians, idiota. Você encosta lá, o cara fala, quer Mentex, tio? Peraí, você mora onde? Você mora em cima da Padoca, velho. Não, não moro mais. Tá vendo que você é mais informado? Mudei. Qual é o time? Qual o time, mano? Ele mora no Aras agora. O Jardim Brasil é bem melhor que essa porcaria. Ah, é Corinthians, mano. Tamo junto, mano. É nóis, mano. Que isso aí, manda esse corintiano cala a boca aí, ó. Manda o corintiano cala a boca aí, velho. Só um que fala no telefone. Ô, amigo. Respeita o cachorrinho do cara aí, seu trouxa. É, só tem um canal, velho. Ficar dois latindo aí não dá. Só um minuto, só um minuto. Vai catar, respeita o cachorrinho do cara. Peixe não falava, pô. É isso aí, não é peixe, é tubarão, tonto. Ô, amigão. Oi, fala, mano. E aí, mano, curtiu a renovação de contrato aí do Gil e do Luciano? Ah, com certeza, né, meu? Nessa fase aí que a gente tá, que é só o jogador indo embora, quando tem uma renovação, já dá até... Você fica mais animado, porque você sabe que o trabalho vai ter continuidade, né? Com certeza. Hoje em dia você pega um time aí, o cara chega, quando ele começa a engrenar, já vende. Aí vai pra um lugar aí que ninguém nem sabe, nunca mais ouvi falar do cara. Pelo menos a gente sabe que por um tempo, né? Por um tempo a mais, a gente vai ter jogadores bons aí no elenco, né? O Luciano ainda mais promissor, né? Mas o Gil já é a realidade. Ainda mais o Gil, né, mano? Que tá indo pra seleção agora, vai virar alvo, né? Dos outros times aí. Não, com certeza. Mas o Gil já foi pra França, né, mano? Uma época. Já jogou lá. Mas ele não tinha a exposição que ele tem hoje. Hoje ele tá bem melhor, né? Não tinha nem a notoriedade que ele tem hoje. É que ele não bebia da água de Itaquera, o Portuga. Agora ele bebe. Ah, verdade, mano. Vocês estão demais hoje, cara. Uma camisa do Corinthians como se fosse a capa do Superman, velho. Vocês estão demais. O Gil capa foi do Batman. O Gil jogou no Atlético Goianiense, depois Cruzeiro, e de lá foi pra França e voltou pro Corinthians. Não, mas ninguém nunca lembrava, velho. O Gil hoje, tá certo? Se ele pode ser considerado talvez uma referência na América do Sul, graças ao Corinthians. Ele é o quê, o Gil? Uma referência na América do Sul. Mas por falar em zagueiro, claro que é. É o melhor zagueiro do Cone Sul. Não sei se é uma referência, mas é um grande zagueiro. Referência pra mim é Código de Barra. Esse mano é louco, é o melhor zagueiro do Cone Sul. Inclusive, eu gostaria de perguntar pra vocês, o Kleber lá que tá jogando no Hamburgo, que fez uma dupla de zaga com o Gil também, ele parece que tá insatisfeito lá porque ele tem ficado muito no banco, apesar de ter jogado ontem, mas é um cara que tá na reserva. É verdade. Ele tá insatisfeito lá e ele tá pretendendo retornar ao Brasil. Vocês gostariam do Kleber de volta? Eu acho ele muito truculento, faz falta direto, os pênaltis bobos, não sei se agrega, viu? Não? A volta nunca funciona. É a teoria de mana essa daí. Eu não gosto de nada que volta, mano. Depende agora de como que volta. Porque geralmente vai pra lá e volta bichado, volta já desmotivado. Você viu o Christian Mendigo? Então, voltou, mas é porcaria. Eu sou contra a volta de jogadores que fizeram muito sucesso. Porque geralmente o cara não vai poder retribuir da mesma forma que ele fez quando ele saiu. Por exemplo, aconteceu com vários jogadores aqui do Corinthians e eu não preciso citar nomes, é que todo mundo sabe. Mas, por exemplo, o Kleber é um jogador que é jovem ainda, ele tem menos de 25 anos. É um cara que eu concordo. Tem gol! Tem gol! Tá animadinha do Tem gol! Gabriel, lá dentro. Gabriel! Olha aí! Peixe 1! Figueirense 0. Ah, mas aí também acho que tá acontecendo óbvio, né, RG? O Figueirense ele vai focar aí pra tentar ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil eles sabem que não vão ganhar mesmo. Então já abrevia o sofrimento. É o Tanásia futebolística, né? Também, pode ser. Mas com relação à volta do Kleber, eu acho que poderia ser um zagueiro interessante, sim. Ele tá um ano, né? Fora. Um pouco mais, eu acho que um ano e meio já. Mano, e o salário desse cara quando volta também é alto, né? Então, mas é que tá. Pode ser que o contrato dele seja um contrato longo. Porque geralmente os clubes europeus, quando contratam jogadores, eles não fazem contrato de 1 ou 2 anos. É de 3 pra cima. Pode ser numa dessa aí que o Kleber ele retorne por empréstimo e o clube alemão pagando pelo menos metade do salário. Porque não vale a pena também ter lá um jogador no banco insatisfeito. Inclusive comendo uma vaga de um possível estrangeiro. Não, e ele não volta com o passe todo fatiado, né, mano? Cheio de empresários, dividido em 300 times, né? Mas você acha que ele tira o lugar de um dos dois zagueiros? Do hoje não, agora? Hoje eu acho que é só pra completar o time. Eu acho que não, mas vai por exemplo... O Gil, Felipe... O Corinthians ele tem o Edu Dracena hoje como opção de banco também, e frequentemente não joga Gil bastante. Ou não joga Felipe. seja por convocação, seja por lesão, seja por cartões, porque naturalmente o zagueiro ele vai tomar cartões também, então você precisa ter um elenco recheado. O Edu Dracena eu acho um bom zagueiro também, mas eu acho que se o Kleber chega hoje, lá no elenco do Corinthians, ele briga assim por posição pra assumir talvez aquela primeira condição de reserva. Se não jogar o Gil ou se não jogar o Felipe... E é a condição dele lá já, né? Sim. Lá fora. Sim. Mas eu acho, seria interessante, sim. Dependendo, claro, do salário que o cara viesse recebendo, né? É, com certeza. E, ó, amigão, e com relação ao Campeonato Brasileiro, entrega a taça, mano? Coringão é campeão já? Olha, eu tô muito confiante, viu? Eu só não arrisco 100% porque é complicado, meu. Você só não é fanfarrão, né? Igual uns caras aí, né? É complicado, assim. Às vezes você acredita muito, aí chega em alguma hora, acontece uma zica. Apesar que, ó, vou te falar, o Corinthians passou por zica esse ano, viu? E já conseguiu se superar. Mas eu tô bastante confiante. Eu acho que, assim, essa distância do segundo colocado de 5 pontos, 6 pontos, se ela for mantida aí até a rodada 33, 32, já era. Não, mas eu também acho, amigão. Inclusive, eu considero o Corinthians o povo hebreu do futebol. Foi perseguido, passou por dificuldades, passou venceu. Pelas 10 pragas. Não, mas é verdade, venceu. E doa quem doer. É, porque o campeonato tá manchado, me dane esse bacana. Corinthians novamente tem tudo pra ser campeão brasileiro. E o ano que vem, tremam, River, Boca, tremam que o Corinthians tá chegando. Também, né, mano? Toda hora esse falatório de juiz, de... Já vi isso aqui. Mano, tô de saco cheio dessa fita aí. Fala aí. Você foi imparcial, ó. Corinthians foi o time que jogou melhor futebol no primeiro semestre e é o que tá jogando melhor no segundo. Claro. Por isso já merece o título. Também acho, velho. E Deus é corintiano. Mais um detalhe. Como vocês falam bobagem? Deus, né? Eu não sei, mas aqui é muita bobagem, velho. Tá louco. Momento fanfarrão! Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Ô, mano, queria mandar um abraço aí pro meu amigo Hugo, que é um ouvinte aí. É. Mandar um abraço pro grupo Loias aqui, o Edinaldo, o Carlito, o Juliano. Mandar uma moela pra minha esposa Cibele. Um abraço pro meu filho aqui, o Davi, pro meu irmão Rafael e pra vocês todos aí. Obrigado, mano, valeu aí pela audiência. Vou fazer um mexer rapidinho? Claro, fica à vontade. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit top da Bozano. Esse kit é animal, cara. Fantástico. E Ola, viva a pegação. Acabaram, amigo. Os nossos kits da Ola, mas estão chegando mais em breve. Ô, oh, deixa o meu nome anotado, então. A gente não tem ainda as datas, então... Você vai ficar pra próxima, tá bom, amigo? Mas tá liga bom, de novo, vai que você ganha, tá bom? Tá certo. Valeu. Valeu. Abraço. Abração. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento da Honda. Olha só, amigão, vocês não acreditam no que eu fiquei sabendo. Vocês não vão acreditar. Sabe o que é? A Honda acaba de lançar a nova linha CG160. É, meu amigo. E eu não aguentei de curiosidade. Sabe o que eu fiz? Eu fui até uma concessionária Honda pra ver. E olha, como tá bonito, rapaz. Olha, eu vou te falar, que moto. A Honda, mais uma vez, caprichou no design. E olha, chama a atenção. E o motor, hein? O motor agora é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma de sempre. Sabe quanto? Três aninhos. Olha, e outro detalhe que eu vou te falar, que a Honda tá demais. Elas continuam muito, mas muito econômicas. Então, faça como eu. Mate a sua curiosidade e vá até uma concessionária Honda para você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. E olha, vai na minha, porque realmente eu fui na concessionária ver. Tá demais essas duas motos, a Honda CG160 e a Titan. Tá sensacional, tá certo? E 160 cilindradas. É Honda, né, amigão? Não preciso falar mais nada. Um abração pra toda a galera da Honda Motos, em especial ao grande Odair Dedicação. Gente boa demais. É Honda! Olha, baita confusão no jogo do Santos. Exatamente. Depois do gol... Foi tirado o gol. Pênalti pro Palmeiras. O quarto árbitro anulou do Santos. Pênalti, atenção, você é palmeirense, pênalti pro Palmeiras. Olha aí, solta o rojão, porque é difícil, viu? Pênalti, tá confirmado. Foi pênalti, claro. Aí, claro, velha chorona. Pênalti tá parecido com aquele do Wagner Love contra o Santos. Pênalti é a mesma coisa. Daqui a pouco a gente confirma pra vocês se vai sair gol ou não. Mas no jogo do Santos, agora há pouco, o RG até falou, olha, gol do Santos, Gabigol. Depois de comemorou, né? Confirmado, confirmado o gol. Eu não vi o lance, mas o Bandeirinha até confirmou o gol. Sim. E o próprio Bandeirinha desconfirmou, depois de 3 minutos... Aí gerou a confusão. Por isso que eu digo que já há inversão, igual o lance do Barcos. Lembra, Sombra, que eu lembrei? É a mesma coisa. Agora, é má vontade em alguns lances e boa vontade em outros. Segundo, mas quem tem interferência segundo, tem. Segundo o Globo Esporte, o assistente havia validado o gol no momento em que o Gabriel fez o gol. A decisão foi tomada depois da comemoração. É. Vai saber o que tá rolando, né? É. E aí o Gabigol ainda levou o cartão amarelo. Porque reclamou. Ô, Sombra, saiu no prejuízo. Eu posso narrar esse pênalti? Pode, vamos lá, vamos lá. Quer vamos meter lá. Aí, ó, vamos. cadê a torcida? 28 minutos, jogo legal pra caramba. Mas é o Azedão? Cláudio Azedão, Azedão, Azedão. Azedão. Não, maluco, lá, ele dá uma zica. Não é o seu velho? Lucas não. Barros aí, Alisson no gol. Olha lá, ó, quem vai narrar. Se o Palmeiras não quiser, a culpa é sua. O Barros perdeu um gol na cara, agora pouco. Sai não. Vamos lá. Vamos ver. Juiz é o mesmo? Oba, é o mesmo juiz do Corinthians? É o Azedão, velho. Foi um pênalti muito parecido com o do Corinthians. O cara chutou. Lá vem o Lucas Barros, lá vem o Lucas Barros, correu, bateu e defendeu! Ih, defende o goleiro! Aê! Defende o goleiro! Aê, meu Deus! Quem tiver a cara do Domingo. Aê! Bateu mal pra boa, aê, RG! Olha a cara do Fernando. Sensacional! Meu Deus do céu! Tá com a internet! Tá com a internet! É só o nosso problema! O Cláudio Azedão de narrador tá me saindo muito bom! Mal? Eu fui com emoção, pô! Muito bom! Eu falei, não deixa! Sensacional isso! Eu fui com emoção, pô! Foi com emoção! Chupa, Domingo! Mas o pênalti, Sombra, não é que foi pênalti, foi muito pênalti! Muito pênalti! Nossa! Muito pênalti! Você falou, você falou! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Muito bem. Agradecer a presença aqui. Caraca, do nosso ouvinte estranho no ninho, Jorge Papa Cristodoulos. Valeu, filho. Galera. Mandar um beijo aqui, um salve pra minha esposa. Dizer que eu amo ela de novo, Silene. Aê, Silene. Aí. Sidney, a galera da Netshoes. Minha mãe que tá ouvindo aí disse que vai mandar um presente pra vocês aí. Oh, muito obrigado. Valeu, obrigado, cara. Obrigado, obrigado, papai. Obrigado, obrigado pela sua visita, sua participação. Papá. Muito bacana. Eu que agradeço, viu, cara? Gente. Valeu, velhinho. Valeu. Agradecer também aqui ao nosso corintiano da categoria de base. Aê, Dandão! Um abraço pro Renato, Renas, pessoal da categoria de base. Valeu. Que parece mais com Roberto Justus do que com. Com que o Plihal. Plihal. Mas vamos ver se da próxima vez eu venho sem fralda aqui. Hoje foi um sufoco desgraçado. Tá em casa, velho. Tá só tem amigo aqui, tá em casa. Legal. Obrigado mesmo, bacana, cara. Bacana, viu, cara? Muito legal. Participação ótima. Foi mesmo. Mandou bem, mano. Mandar um abraço aqui também pra minha gerente aqui, a Nádia. Opa, hein? Eu nem sabia que ela ouviu o programa. Caraca, galera. Nádia. Porra, mas é uma fila, hein? Aumenta aí meu limite e põe um dinheiro na minha dois, conta. Dois, tá dois abraços pro Henk, o outro estranho de base, saiu ontem, foi assaltado aqui, né? É São Paulo, é embaçado. O Ren foi assaltado. Tudo de bem, Ren. Tudo de bom. Levaram o celular, só isso é correr atrás. E também um abraço muito especial. Hoje eu tive no sepultamento do meu amigo Gino Bardelli. E a família dele, com puta de um carinho comigo, dizendo que o filho deles gostava muito de mim. Quero falar pra vocês que o quanto que eu gostava do Gino e pra quem conhecia o Gino. Esse programa que eu fiz hoje aqui foi uma homenagem a ele. Grande cara. Beleza. Olha, amanhã tem mais Estádio 97 no oferecimento da Acer, construindo com valor. Nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Valeu, gente. Tudo de bom. Até amanhã aqui na Energia 97. Tchau. Toda terça no Club Trone, 10 da noite. Here is this Atlas remix of...